vai pro mural quando for primordial. Chega 5h30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Começando a edição do Estádio 97 aqui pela Energia 97. É, vem em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas, ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. É ser construindo com valor. E também Extra, você merece ofertas. Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece. O Extra é gol, tá no ar, o Estádio 97. Então, tio, dá boa noite aqui a todos os nossos amigos aqui. Boa noite a todos. Opa, e aí? Boa tarde. É líder, chupa. Tamo na área, tamo na área. E aí, Dodô? Tudo certo? Opa, fala aí, Marinha. Vamos dar parabéns pra vó? Tudo bem? Boa tarde. Tudo de riba, Dodô. Beleza. Ninguém vai dar parabéns pra vó? Ô, senhor, bem, por que, vó? Parabéns, vó. É aniversário, vó? Aniversário hoje? Campeão do torneio abertura. Ô, vó, vai colocar abertura e clausura. Aqui não tem isso, sua anta. Ô, senhor Bento, Tudo bem, senhor Bento? Tudo bom. Tudo bom? Beleza. Tudo bom? Tudo bom? Tudo susto, seu Bento. Tá acompanhando as Olimpíadas? Mas tá, o Brasil ganhou mais alguma medalha, não? Não, perdeu o bronze lá. Perdeu o bronze? Perdeu o bronze na disputa do judô, a Mariana. Mariana Silva perdeu. Perdeu, é, seu Bento? Perdeu, perdeu o basquete masculino. Conseguiu ganhar da jogaço contra a Espanha. Ó, jogo bom, hein, seu Bento? E a Espanha é um time bom, hein? Só tem nego que joga lá na NBA, muito, lá. Muito bom. É, mas o Brasil também. A seleção brasileira de basquete também é só os caras que estão na NBA. Ah, tem um lá só, né? Não, tem mais. Opa, tem mais. Ah, tem uma pá de maluco aí da seleção brasileira aí que tá na NBA. Joga na NBahia. Deve ter uns três. É, tudo vice da NBA lá. Tem dois. Ah, é só lembrando também que a Kátia do judô... Fora o varejão que foi cortado o varejão também, né? Machucou, foi, né? A Kátia do judô perdeu o bronze também. Ela tá 2 meses sem tomar sol, né? Ah, entendi. Meu Deus do céu. O basquete feminino perdeu pra Bulgária. Também tava ganhando, tomou a virada no fim. Bulgária. Deixa eu ver, o handball tá jogando agora com a Eslovênia. E a tocha, meu? Acabou já? A tocha tá... Meu, um mês nunca, inteiro, né? Com a tocha, assim. Nem eu consigo isso aí. A ginástica tá realizando a final por equipes. Tá, ginástica. As meninas, né? Resumindo. Os meninos já foram pro saco também. É, o handball tá jogando agora. Continuamos com duas medalhas, é isso? Por enquanto, duas. Acabou. Duas. É certo. Eu falo, quem ganhou uma medalha aqui é um herói, velho. É mesmo. Estamos em 13º lugar. País, quem ganha uma medalha é herói. Que vergonha, cara. E uma de ouro. O Brasil é uma das maiores delegações e uma das piores campanhas. Vamos falar, mas é falta de incentivo e tudo mais. China passou, mano. China passou Estados Unidos. China é isso. Ah, mas os chineses aí são embaçados. Mas tem mais ouro, eles têm menos medalha. Mas eles têm mais de ouro. Eles têm 7 de ouro, os Estados Unidos têm 5. 5 de ouro. Mas com relação aí ao Brasil, eu vou valorizar aqui os atletas que às vezes não têm incentivo. E o cara tem que tirar dinheiro do próprio bolso para poder se sustentar. Mas o que tem de atleta aí também que é bancado, financiado e tem estrutura e o cara também não rende, vou te falar, viu? Tá louco, mano. Ah, tadinho dos caras, mano. Não, você vê, mano, você sabia que quando a Olimpíada é no seu país, por exemplo, todas as modalidades tem que ter um atleta do país, né? Meu, Brasil, poucos conseguiram se classificar pra semifinal, essas coisas. Se tiver a Olimpíada de inverno, teria um atleta de inverno aqui, né? A gente vai ter delegação. Olimpíada de sorte. Tem. Os caras treinam na Argentina, treinam no Chile, sabia que tem? Equipe de skate. Eu acho que devia virar modalidade Counter Strike, jogo de futebol de videogame. Porque o Brasil domina, falando sério. O Brasil tinha que ter medalha de ouro pra capote de cavalo. Você viu o Rui Fonseca lá? Tomou lá. Puta de um capote. Ô, meu, dá uma dó. Caramba. Dá um medo, velho. Os caras pulando quando o cavalo cai, velho. Tá certo, seu Bento. Mas vamos lá, né? Boa, vamos lá, você quer começar? Vamos começar com... Vamos ao Tricolor. Tricolor. De São Paulo. Tudo bom? Tudo bom. Fala, Mota. Vamos lá. Seu... E aí, vamos, hein? Senhor? O seu Mauro. Seu Mauro. Seu Mauro, vamos lá. Alô. Olha, o próximo acho que... Tá ouvindo, seu Mauro? Oi? Quer mais alto? Aumenta aí. Ó, sim, tá bom? Não sei quem é mais gagá, ele ou a avó. Tá ouvindo agora, seu Mauro? Eu tenho o... probleminha no tímpano, viu? É. A gente sabe, seu Mauro. Ah, melhorou, melhorou? Uma vez eu tava ouvindo... Mas tá quase no volume 10 já aqui, seu Mauro. Não tem mais o que fazer aqui, não. Eu tava ouvindo na porta uma vez, aí a menina deu um tapa do outro lado e estourou o tímpano. Entendi. Vai lá, ô. Vamos aí, ô, seu Mauro. E aí, o Motinha. Vamos lá, acho que dessa vez vai, hein? Chegou a 33 milhões a oferta do Sevilla pelo Rodrigo Caio. É, eu acho que dá 30 milhões de reais. Vai embora. É, acho que deve ir agora, né? Mais deve um que ir. Vai. Mais um que vai. E o... Hoje o cara que tá na seleção. Hã? Tá. É. Todo São mundo tá na seleção, tá indo embora. E São Paulo é dono 100% do jogador? É coincidência, não? 80%. O Rodrigo Caio, o Gabigol, o Gabriel Jesus, tudo quando vai agora, lá, vai embora. Eu falei isso, que o Gabriel Jesuíno ia pra seleção, ia conviver com o Neymar Rente. Ah, isso que é embora. Ia fazer tatuagem, ia ser vendido. O Moitinho, ele fez a tatuagem no braço de favela, igualzinha do Neymar. É mesmo? E foi vendido. Que ridículo. E olha, eu vou te falar, ergue aquela placa assim, viu, seu Bento? O vovô Mauro, não. Oi. É, 8 dias sem técnico. Alô. Estamos 8 dias sem técnico. Ah, é verdade. Então, sem a plaquinha pistas, subiu, né? Sem pistas, e hoje o São Paulo sentou na graxa, hein? Por quê? Tem que pagar 2,5 milhões aí, Orlando City, né? Pelo empréstimo do Kaká. Deram calote nos caras. Meteram um louco nos caras. Deram calote. Não houve o jogo. Não teve o jogo, rolou as ações. Calote? Os caras pediam 13, né? Determinado. Não, e aí quem sofre somos nós. Né? Somos nós que daqui a pouco vamos ter que ir para os Estados Unidos, os caras vão olhar e falar aquele paizinho de caloteiro, por culpa de vocês. É. Eu não vou falar de caloteiro aqui. Daqui a pouco, idiota. Estados Unidos vai romper relações diplomáticas com o Brasil. É, tá certo? Vão romper as relações, aí eu quero ver. É. Graças ao seu time. É engraçado. Mané. E o Brasil que não tem dinheiro porque construíram o Lulão e ninguém pagou. Aí ninguém fala. Calote, não sei o que é Lulão, não sei. Agora aí o senhor. É um ginásio, o senhor, através do seu time, tá certo? No ataque tá rompendo, rompendo relações com os Estados Unidos. Paga logo os caras. Ah, para de falar besteira. Os caras precisam comprar HK e míssil. Fazer o quê, né? Tá louco. Lógico, pra defender o bagulho, mano. Isso aí. Vamos aí, Motinha. Isso aí, mais algum comentário? Sem técnico, sem pistas. Sem técnico, sem pista. Todo dia, o dia inteiro, velho. Cada blog publica um novo técnico do São Paulo. Aí sai um técnico do Brasileirão, os caras já falam, novo técnico do São Paulo. Novo técnico do São Paulo. Para, né? Saiu o técnico do Santa Cruz, lá, o Milton. Sim. Nossa, esse Milton aí pro São Paulo. Esse aí pro São Paulo, para, né, gente? Pelo amor de Deus, velho. Oi? E Falcão não, hein? Ah, não. Pelo amor de Deus. Mas é que tá, ô, Motinha, pra... Você queria o Falcão? Não. Acho que São Paulo tem que primeiro deixar esse Jardim até o final do ano pra ver o que acontece. Eu acho. E em janeiro vai atrás do Abelão, vai atrás de um outro técnico aí que queira pegar o trabalho desde o início. Ô, mano, mas é que não resiste a um resultado negativo contra um time grande, por exemplo. Pega um clássico. Mas aí, é que tá, Motinha. O Palmeiras, pede pro Santos, São Paulo. O ano de São Paulo, pra falar a verdade, o ano praticamente acabou. O que resta pro São Paulo é a Copa do Brasil. Eu não vejo São Paulo com fôlego pra correr atrás do Campeonato Brasileiro, não. E Copa do Brasil é aquele negócio, é Copa, tá certo? Mata-mata, um torneio curto. Pode ser que a trancos e barrancos consiga chegar. Mas esse ano, pro São Paulo já foi, mano. Já foi. Não adianta agora trazer qualquer técnico pra tapar esse buraco. E o ano que vem demitir o cara e contratar um novo. Vai fazer o que fizeram com o Doriva? Tá errado. Eu acho que o São Paulo tem que ficar com o Jardim aí e esperar pra ver se pinta alguém aí no mercado. E aí, quem sabe? Ô, seu. Põe o Lugano já de treinador. O Lugano. Olha! Você é a favor do Rogério Ceni assumir o cargo, Motinha, o ano que vem? Não. Eu não também sou, não. Viu? Eu sou contra essa história porque nós sabemos o que acontece quando o time vai mal, né, mano? Eu também acho. Queima um ídolo assim, ó. O Rogério teria muito mais a perder do que a ganhar como treinador. Certeza, é isso que eu tô falando. Os caras queimam mesmo, não estão nem aí. Então não tem. Ô, Motinha. Não existe amor na derrota, velho. O. Alô? Oi. O que que é o pontinho marrom? Lá vem, seu Olavo. Seu Olavo. Em cima de um. Peraí. O que que é um pontinho marrom em cima de um azul? Hã? Pontinho marrom. Marrom em cima de um azul. Aí, RG, você que faz. Não sei, seu Álvaro. Agora, seu Olavo, você que essas histórias de pontinho. É seu Álvaro. Seu Álvaro. Mauro. Alvo Olavo, Mauro. Eu acho melhor seu Olavo. O que, que é o pontinho marrom numa imensidão azul? O pontinho marrom numa imensidão? É. Pode ser tanta coisa, mano. É um camarão. É um cocô boiando. Isso, seu Mauro. Olha as piadas do seu Mauro, velho. Tá de brincadeira. Isso é um brincadeira. É brincadeira. Nossa, isso aí. Piada dele é demais, né? Primeiro começou com um pontinho marrom em cima do azul, depois aí é um pontinho marrom no imenso azul. É uma brincadeira, velho. Isso aí improviso, né? Ô, seu Bento, vamos lá, vai. São Santos. Vamos lá, vamos dar sequência aqui, vai. Santos, let's go! Saíram do G4? Saíram do G4? Beleza. Você devia estar com vergonha. Não tá mais no G4? Beleza. Ó, quem quer falar em vergonha? Você tá com vergonha de estar no G4? Olha quem quer falar em vergonha, velho. Sou eu mesmo. Tá de brincadeira, né, RG? Hein? Tá de sacanagem. Você tá com vergonha ou não de estar no G4? Aquele pênalti que não deram pro Flamengo, você quer falar o que de vergonha, RG? Você tá de brincadeira. Já era pra estar fora do G4 faz tempo. Ó, seu goleiro já é a segunda, tá se especializando. Não importa, hein? Não importa. Futebol é pra macho, tem contato. Ah, futebol é pra macho? Toma vergonha na sua cara, velho. Mano do céu. Ó, não tá no G4, chupa, velho. Não vou nem perder. Você tá no G4? Não vou nem perder tempo líder com você. Mas eu tô no G4. O Santos tem pedreira no final de semana, o Galo. Pedreira, né? Isso é difícil, o Galo tá voando aí. Boa mesmo. Não é pedreira, é um muro, né? E o Santos que caiu de rendimento aí, tomou um cacete do Ameriquinha. Tem que escalar o muro. Precisa ver o Lucas Lima, precisa voltar pra terra. Acha que o Lucas Lima deu uma gongada, RG, por no fato de não ter sido vendido? Pode ser um monte de coisa, viu, seu Bento? A convocação, seleção brasileira, expectativa de ser vendido por milhões e milhões e milhões, e aí a coisa acaba não dando em nada, foi um fracasso a seleção. Quer dizer, então o cara entra num parafuso também, né? E começa a prejudicar o time, porque se o cara perde rendimento e é o cara do time, o técnico tem a obrigação de tirar rapidinho para recuperar, tentar pelo menos recuperar. Né? Ele reconhece isso, né? Sabe que está ruim tecnicamente. Então tem que tirar, não é hora de insistir. Porque agora chegou a hora, né? Agora daqui para frente, cada jogo, cara, é uma decisão. É estranho, né? É o famoso. O Santos estava voando, né, velho? Mas é, porque tá bem, né? Tava não, seu otário. Então, não se, pode, então não se pode atribuir agora, eu não aceito essa desculpa. É assim, se ganha tá legal. Começou a perder ou perdeu, porque tá sem os jogadores da seleção. O Santos chegou onde chegou sem esses caras, cara. Né? Chegou sem o Gabigol, chegou sem o Lucas Lima, chegou sem praticamente o Ricardo Oliveira fez um jogo. Então não tem esse papo. Estranho, né? O problema é que cai tecnicamente, né? Quando esses caras voltam. Por exemplo, o David Braz voltou, pelo amor de Deus, cara, tá louco, né? Aí volta o David Braz, ruim pra cacete. Volta o Lucas Lima, ruim pra cacete. Aí fica difícil. Então vai pegar uma pedreira agora. Mas eu não tenho medo desses jogos do Santos nessa situação. Dá medo, e já cansei de falar isso aqui mil vezes. Dá medo é quando o Santos vai pegar time pequeno, cara. É impressionante. Palmeiras, Curitiba, é impressionante, né? Quando pega time pequeno. Time grande não dá medo. Então agora vai pegar uma pedreiraça, né? Tá aí. Santos pega Atlético Mineiro, em casa, né? Jogo de 800 pontos. E pela incompetência, só não está no G4 pela própria incompetência. Tá aí, não estava difícil estar no G4. É, só ganha do América. Não, se tivesse empatado, né? Se tivesse pelo ia ser empatado. Ia ser ridículo do mesmo jeito. Ia ser ridículo do mesmo jeito. Se o juiz tivesse dado o pênalti ontem, também tem isso, né? Isso, o Santos tem mais saldo, é verdade. Ia ser, Domênico, se empatasse, ridículo do mesmo jeito. Mas pelo menos. Evidente. Você entendeu? Estaria lá. Agora, pela própria incompetência, tá fora. Na frente do Corinthians hoje. Então, agora corre atrás, né, velho? Vai ter que correr atrás. Véio. Agora, também tem um detalhe, né? O Grêmio ainda não jogou e o Grêmio. O Grêmio não. Mas esse jogo é só setembro. Mas. Sim. Se eles ganharem o jogo. Setembro chove, Domingo. Ele chega. Setembro às vezes chove. Ele tem e é bem grande, viu? Setembro neva? Não. Não. Não, até lá o Grêmio já vai ter confessado. Depende, esse jogo não vai fazer tanta diferença, não. No CBC, não neva. Não, porque poderia chegar aqui o Grêmio, se ele vencesse o jogo que falta pra ele, é contra o Fluminense, né, mano? É o Fluminense. Pô, a manchete é do Santos. Pode ser. Mesmo, ele passaria o Fluminense, Santos. Não, é o Botafogo. É o Botafogo. Grêmio e não Botafogo. Jogou, quem não jogou na rodada ali também, que tá com o jogo atrasado, Fluminense. É o Fluminense e Figueirense. Tá. O jogo do Grêmio é contra o Botafogo. Esse jogo, por exemplo, se o Grêmio ganhar, o Grêmio vai 35. Ah, tá golando, passaria até o Atlético Mineiro. É, e esse jogo vai ter importância dependendo do que o Grêmio vai fazer. Vai fazer até lá, né? Até lá, né? Até lá, né? Porque pode ser uma bela reserva para ele, né? É. De pontos. Ou não, né? E eu, nação santista, amanhã é dia de sair de vermelho na rua. Quê? Vermelho. Que? Como assim? Com a camisa da Dinamarca para a justiça ser feita. E o Zeca, o Thiago Maia e o Gabigol voltarem pro Santos. Que é da onde eles não deviam ter saído pra jogar essa merda dessa seleção aí, velho. Calma, Zé. Amanhã, Brasil, Santos, Araxada, Dinamarca. Pra eles voltarem domingo. O Gabigol não deve voltar, Zé. Ele não deve voltar, vai. É amanhã, é? É amanhã, vamos torcer todo mundo. Aprenda a falar Dinamarca. Dynamar! Esse cara é o doente. Hoje é a seleção feminina. É. Esse cara é o doente. Ah, essa aí mete um saco. Será? Olha só, antes da gente partir para o Palmeiras e também para o Corinthians, o senhor Bento, quero dizer o seguinte, eu vou falar de HDI Seguros. Porque é o seguinte, de repente, né, você tá lá no seu carro, tá? Você tá estacionado, você tá esperando sua mulher voltar das compras, você tá paradinho ali, de repente, o que acontece? Não. Bateram na sua traseira, mas fortemente. Oxe, quem? Caramba. Fortemente. Quem é que bateu? Você desceu pra ver, né, o que aconteceu. Vixe, olha quem é. O que aconteceu aqui? Oxe. O carro que bateu. Olha lá quem é. Quem tá dirigindo é Ivete Sangalo. Ivetinha. Eita, aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Teve sorte, viu? Teve sorte porque a Ivete Sangalo tem seguro da HDI. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, tem em Salvador, até lá pertinho da casa da Ivete tem também, viu? Se você vai fazer o seguro do seu carro, então escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça aí uma cotação, meu amigo. É, peça uma cotação pro seu corretor. Porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, não é verdade? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, pela Energia 97, em nome de Esser, construindo com valor, em nome também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria, em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome de Extra, você merece ofertas Itaipava, para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. E também em nome de BV Financeira, Benjamin. Amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Estádio 97. Só lembrando aqui, viu, seu Bento? Um ouvinte me mandou aqui o nome dos jogadores que jogam a seleção. O Nenê tá lá no Houston Rockets. Marcelinho Huertas no Lakers. O Leandrinho no Fênix. Cristiano Felício no Chicago Bulls, o Raulzinho no Utah Jazz. Beleza! Ô Domênio, tem dois aqui, Augusto no Lima no Real Madrid lá na Espanha, o Benite na... Tem uma galera que tá jogando Espanha. Quem tá no Golden State, mano? Aí os outros, o Alex dois, joga em Bauru. Ah, não assisto basquete. Giovanoni joga em Brasília, o Rafael Luz no Flamengo, mas tá indo pra Espanha. Domênio, ele colocou aqui. O vice-campeão tinha dois brasileiros, se eu não me engano. Deles jogou no campeão e depois passou pro vice antes de... São cinco caras que você... É o Leandrinho Varejão. Ele jogava no Golden State Warriors. Leandrinho... o Varejão, ele não tá... Ele foi cortado, né? Da seleção. Ele machucou. Sim, mas ele era do Golden State, ele e o Leandrinho. Só se eles mudaram. Tá bom, o seu Bento, e aí? É bom esse... Amnésia de Lacerada. Queria agradecer o Benji aqui. Bora. Ele indicou um eventaço que eu vou em dezembro. Indicou pra você fazer? Eu só queria agradecer ele pela dica. Valeu. Aquele do Maroni? Ele indicou o senhor. Pro senhor, já tá indicado pro senhor fazer ou o senhor vai ter que ligar lá pra fazer? Não, já tá feito. Já tá, ele já armou? Não, já não, fez? É um evento ele que vai ter... Ele fez a cama, não? É Israel, né? Não, é um evento que vai ter no Uruguai. Ah. Pode falar aqui? Né? Pode. Não pode. Vai plantar. Eu falo mais pra frente. Tá bom. Nós. É aquele evento lá que eles estão comemorando lá, que eles pegaram a Terra Santa lá. É. Mas vamos ao Parmeira. Notícias tristes. Vamos ao lindo! Coitado do Bar. Fale do time que foi campeão do primeiro turno. Do torneio Abertura. Fala aí, ó. Vale vaga pro segundo turno. Já pensou? Falou. Fala aí. Ia ser legal, hein? Coitadinho do Barros, não teve jeito. Machucou? Uma semana, um mês. Um mês que aconteceu? Um mês. Mas esse Barros também joga e machuca. Mas adutor, velho. Muita zica, adutor, teve um problema no adutor. Não é possível, né? O cara joga e faz gol e sai. É. Eu digo, quando ele melhora o ritmo, viu? É incrível isso, cara. Quando ele melhora o rítmico, aí ele machuca, é sempre assim, infelizmente. Incrível. O Barros é meio de cristal, hein? Tem que tomar um banho de espada. De São cristal era outro. Então... Não, mas de cristal que eu digo tava cristal, no, né? Cristal. No camarote único, viu, Lolo? Ah. E aí no intervalo, eu falei, olha, o Parmeira é tão zicado que outro dia o zagueiro do Paraguai lá da Colômbia, ele jogou bem e machucou. Eu falei, é capaz do Barrio machucar. Você tem uma voz... Obrigado, eu sou locutora. Você tem uma voz de zica. Voz de zica, hein? Eu conheço. Zicou os caras. Então é isso aí, Dom. Então o Barros fica fora, o Leandro Pereira. É, pode ser que volte contra o Atlético Paranaense, jogo difícil lá na Arena da Baixada no final de semana, hein? Pedreira, na volta do turno aí. Pedreira, vai ser difícil o jogo lá. Difícil. Pedreira, Zona Sul. E o Felipe Alves lá do Ajax, Grêmio Ajax? Audax. Parece que só falta o presidente dar ok, porque na época que o Lucas Lima veio pro Parmeira, ele ficou bravinho com o Parmeira. O Parmeira Lucas Lima? O menino Xexererê. Tchê, que é Lucas Lima? Não, é que tem a música, agora não lembro o nome, fala do Gustavo cantor. Gustavo Lima, o que e canta você? Lá. Às vezes você me dá uns nós na cabeça. Mas eu também fico assim. Porque eu fazia tricô bem. Ó, e aí o goleiro... Fazia ponto cruz. Fazia ponto... Olha, aquela expressão dar um ponto sem nó. Sim. É, eu valia pra mim, viu? E dá nó em pingo d'água. Não, aí eu já não conheço, né? Você não conhece? Não. Olha, seria muito legal. Mas eu queria esse goleiro, viu, Lolo? É. Eu acho que ele sai bem com as pernas, com os pés... O joelho. Como é que separa as pernas dos pés, vó? Chuta bem. Ah, o menino do atletismo lá da França quase fez isso, hein, Major? Eu penso diferente, sabia? Faz brincadeira. Oi? Eu penso diferente. Por quê, amor? Eu acho que se fosse pra trazer um goleiro, então que traga um baita goleiro. Sim, também acho. Tem, por exemplo. Eu não traria goleiro nenhum agora. Eu também não. Deixa esse Jailson. Deixa ele Jailson. Ficar, e o outro menino é banco. Pra que ficar trazendo um goleiro toda hora, traz goleiro. A não ser que vai lá e traz aqueles baita goleiro que chega mesmo e fala, vou jogar. Jailson. Tipo, Peter Jack, goleiro, né? Nesse naipe. Jailson, que homem, hein, Benjão? Hã? Que homem. Quem? O Jailson. Hashtag. Não, eu tô dizendo, que personalidade, viu? Podia ter um amigo meu que postou no Twitter dele, que homem. É? É, mas era o Fernando Prass que ele postou. Aí o cara fica bravo com você... Aí você... Tá vendo? Ele só falou, que homem. Quem foi, hein? Ó, seu Bento, só isso então, ô, seu Bento? Mais que isso também. Tá bom, né? O jogo é domingo, né? Jogo é domingo. 6:30, é isso? Domingo. É, jogo difícil. Seria muito legal que o Palmeiras ganhasse esse jogo, viu? Mas é difícil, hein? Lá o grama sintético. É difícil. Você escalaria o ataque, hein? Do mesmo jeito tá jogando. Não pode mudar, não. Lolo. Pode mudar, não. Deixa do jeito que tá aí. Não, o não tá o Barros, que vai ter que mudar um. Deixa o Leandro Siqueira mesmo. Eu coloquei o Rafael Marques. Não é pra mim, não é pro Cuca. Deixa pro Cuquinha. Ele é pago pra isso, não é? Ganha bem é pra caramba. Você é pago pra isso? Não sou. Ganha bem pra caramba. Ô, Cuca, você ficou muito triste com a condição do Barrios? A gente é dor pra jogar certinho. Ele dá um corandinho, faz golzinho, dá uma machucadinha. Quando te avisar. Ele é o melhor. Não, nada não, hein? Quando te avisaram que o Barrios vai ficar um mês fora, você fez o quê? Aí a gente ficou um pouquinho desesperado. Não, pelo amor de Deus, não vou ver. Calma, Cuca, calma, Cuca. Você tá indo desesperado bem, de bobeira, até agora. A gente vai ficar tranquilinho. A gente, olha aqui, ó. A gente dá roncandinho, chorandinho, sabia? A gente ronca assim. Eu sei que tem alguns torcedores... Que isso? Eu faço roncandinho assim, quando eu ronco. Ronco, roncandinho, assim. Você ronca assim, é? Chorando? É. Olha só, muita gente gosta, alguns, né? Não muita. Alguns torcedores até gostam do Leandro Pereira e tal. Eu acho um jogador fraco. Não acho ele, eu achei fraco, jogador fraco. Ele é bom pro Chapecoense, que não tem ninguém lá, mas pro Palmeiras... Realmente ele tava ruim. É igual você perguntar do André no Corinthians, é fraco. É a minha opinião, é fraco pra caramba. Eu acho fraco pra cacete. Você acha mesmo? Acho muito ruim. Você acha mesmo? Pra Corinthians, pra Palmeiras, pra Santos, pra São Paulo. O Cristóvão não acha, viu? Mas eu acho fraco, Neymar, desculpa, é a minha opinião. Só o Cristóvão. E o Leandro Pereira, eu também acho fraco. Eu acho que, por exemplo, o Barros é melhor que ele. Só que o Barros não joga, então... Mas é isso que a voz sempre fala e é apredrejada. Mas o Barros é melhor, não tenha dúvida disso. Mas ele não joga, Lolo. É igual o Valdívia, é melhor que o... Verdade. Fala um meio aí, o Moisés. Não, hoje eu acho que o Moisés é até melhor que ele, mas... O Valdívia não jogava, né? O Valdívia, tecnicamente, jogando bola... É bom. Ele é melhor do que qualquer um que tá no Palmeiras hoje, desculpa. No Brasil. Agora, o Valdívia tinha o mesmo problema, ele não jogava. Fala um 10 melhor que o Valdívia. Ele não jogava. Eu prefiro o Lucas Lima que o Valdívia. É igual o Marcos, não joga. Ô, dois, fala dois. Como é que você vai falar? Fala dois. Você falou um. Tá bom, desculpa, mas errou. Tirando o Lucas da Lima. Lucas Lima. Quem, além de 10? É, Arrascaeta. Ah, tinha o Ganso jogando. Arrascaeta. Eu vou esperar. O Ganso não era melhor do que o Valdívia? O Ganso no Santos, sim. No São Paulo, não duvido. Pode falar? Duvido. Se eu tivesse que escolher Cazares, por exemplo, ou Valdívia, hoje, eu escolho o Cazares. Que tá machucadinho. Não, é. O Dátolo que tá machucado, que não joga. O Valdívia era melhor. Mas também o Valdívia e o Dátolo se machucam então, igual. Não, é. Não, o Dátolo machucou agora, não é de se machucar. Não, o Dátolo tem aquele menino se ele Inter. Não tá de mimimi, se não for mimimi, não é. Né, porque eu não sei. É. Jogador quer, às vezes, ter mimimi, não quer jogar e tal. Se não for mimimi, vale a pena. Aquele garoto do Inter, o Seios, parece ser Seiras. Bom. Seios? É. Bom, e fez... Porque o Palmeiras, com problema, evidentemente, só pra terminar com relação ao time do Palmeiras. Evidentemente. Ganhou o melhor time do turno. Ficou 10 rodadas em primeiro lugar, nada mais justo, são 19. Não tem o que contestar. Você colocaria alguém do Palmeiras na seleção do primeiro turno? Na seleção brasileira? Eu não ponho ninguém. Não, não, não, se do primeiro turno. Do primeiro turno. Ele seleção falou, do primeiro turno? É. Você tem que pôr o Gabriel Jesus, ele é o artilheiro. Vitor Hugo. Você tem que pôr o Prass, que é um baita goleiro. Ué, como não? Ah, tá machucadinho, ué, peraí. Não é? Eu tô errado? Eu colocaria o Prass. Ah, não tenha dúvida. Eu acho que o Vitor Hugo jogou pra caramba. Vitor Hugo. Pra caramba, ué. Jogou, ué. Que eu posso Gabriel fazer. Jogou bem. Jogou, ué. Bom, segue aí o senhor. Você ia falar mais alguma coisa? Não fala, não. Fala mesmo. Eu tô do Corinthians. Isso, é muito louco. Então, tá bom, vamos lá. Coringão. Tipo por quê, meu? O time tá no G4, Paquito. Teve gente aqui bancou. Não, porque não vai estar no G4 na virada do turno? Meu time tá. Porra, cadê o placar, hein? Essa juizada aí lá, não sai, lá. Né? Não, é só pra cá, não, viu? Lembra do pênalti lá que não deram pro Flamengo? Lembra do pênalti que o Lucas Lima chutou o próprio pé e caiu lá, o juiz deu? É quando as pessoas ninguém falam, chega nem fede, né? Vamos lá, Bento, é nóis, fala aí. O foi lá, um empate. Goleiro se especializando, tá constrangido, hein? Né, mano? Sim. Tem goleiro. Teve um empate ontem, né? Sim. Lance polêmico lá do Cássio, que porra, foi pênalti, o cara quase arrancou a coxa do atacante, o Ávila. Pior, o cara foi mostrar pro juiz e o juiz deu amarelo. Exatamente. Não, porque ele ficou em campo sangrando, aí deu amarelo. Aí, e no, o Elias, né, que protagonizou a maior entrevista dos últimos tempos, né? Vou passar aqui já o áudio. Quem tem um áudio aí? É, tem o áudio aqui, eu vou passar já na íntegra, isso. Elias. É mesmo? Quem falou esse cara? Não, já vou falar, daqui a pouco eu vou colocar aí, o áudio aí, ele fala por si só. Torcida meio sem paciência. Então, Bento, vamos lá, por partes. Com relação ao jogo, cara, vou desmembrar em duas partes. O primeiro tempo, o Corinthians, ele abriu o placar logo no início, aí com 2 minutos, o Corinthians já conseguiu fazer 1-0. O jogo controlado. O que você pensa? Porra, tô pegando o Cruzeiro, um time que tá sem prumo no campeonato, apesar de ter vindo de uma boa vitória contra o Inter aí na estreia do Mano Menezes, mas é um time que tá na zona de rebaixamento. Meto 1-0, Pacaembu lotado, torcida inflamada, com 2 minutos, 3 minutos de jogo, porra, vou pra cima, é igual numa briga, você acertou um soco no queixo do oponente, o cara balançou, você tem que ir pra cima pra nocautear. Você não vai deixar o cara se recompor pra ele conseguir descontar o soco que você deu nele. O Corinthians, ele fez isso com o Cruzeiro. Deixa logo com 8 minutos, aí teve o lance mais polêmico da partida, aí um pênalti claro pro Cruzeiro, no qual o Cássio vai em cima do jogador do Ávila. O pênalti é incontestável. Aí o que vai entrar aí na, o mérito da questão é se é para expulsão ou não. Eu entendi que esse lance é para expulsão. Porque na primeira jogada, olhando ali, eu falei, porra, o Cássio foi na bola. Ele foi para dividir a bola, derrubou o atacante do Cruzeiro. É para dar um pênalti amarelo. Só que, na imagem por trás do gol, mostra o Cássio dando uma solada na perna do Ábila. É, isso por trás daí, você consegue ver. Isso daí, sendo meio campo, o cara manda pra rua direto. Porque não, dentro da área o cara contemporizou, tá errado. É a expulsão, né? Na minha opinião ali, é lance pra expulsão. Há quem discorde porque a nova regra diz o seguinte, esse tipo de jogada, quando é praticada fora da área, que o cara tem uma chance clara de gol, e o goleiro vai lá e derruba o cara, ou põe a mão na bola, ou qualquer coisa do tipo, é lance pra expulsão, porque o cara vai cobrar a falta. Tá certo? Porque o goleiro colocou a mão fora da área. Lá atrás ali, ó. Sim. Olha, velho. A jogada é nítida. Ele dá uma solada no joelho do Ábila. Então, na minha opinião, é pra expulsão. É, mas a nova regra, aí a interpretação... Tava 1-0 ainda? Tava 1-0. Foi com 9 minutos esse lance. O Corinthians tinha feito o gol com 2 ou 3 e esse lance foi com 8, 9. Já muda o jogo, né? O Cruzeiro poderia bater o pênalti e perder? Poderia. Mas o Corinthians ia estar com 1 a menos e o Cruzeiro poderia ter feito o gol. Então, a nova regra diz o seguinte, nesse tipo de lance, quando é praticada a falta fora da área, o goleiro tem que ser expulso. Quando é dentro da área e o goleiro vai para dividir a bola e interrompe, talvez aí o atacante de prosseguir na jogada, aí é pênalti, porque isso já implica talvez numa punição, mais cartão amarelo. Mas volto a falar aqui, pela intensidade, na hora eu ainda achei que havia sido um lance de bola mesmo ali, falei, pô, foi uma dividida mais forte do Cássio. É pênalti pro Cruzeiro e amarelo pro Cássio, mas depois vendo por trás do gol, eu achei que era um lance pra expulsão sim. Então o Corinthians dali em diante, o Corinthians ele começou ainda tudo bem. No primeiro tempo ainda conseguiu administrar a partida, colocou a bola no chão, tocou a bola, criou algumas chances, mas não foi um time contundente como precisava ter sido. Não foi, porque deixou o Cruzeiro crescer na partida. E no intervalo, o Mano Menezes ele deu um choque no time do Cruzeiro, que o Cruzeiro voltou pro segundo tempo mandando na partida. O Corinthians extremamente apático, omisso, um time conformado com a situação, tomou o gol com mérito, tá certo? O Cruzeiro tava merecendo já fazer o gol de empate. O Corinthians não fez por onde, depois foi no Bumba Meu Boi pra cima do Cruzeiro tentar um gol aí numa jogada de bola parada. Teve um lance ali também no final da partida ali que o jogador do Corinthians acabou desperdiçando, chutando por cima do gol. Mas não dá, cara, não dá. E o goleiro ia tomar um peru, hein, mano? Ia. E nossa, o goleiro do Cruzeiro velho, ali, coitado, o menino é inexperiente ainda. Nossa, menininho aí, tá começando agora, é a primeira partida pegou dele como titular. Nossa, RG, quase. Mas ele defendeu aquele chute do Bruno Henrique. Mas então, Domênico, eu tenho uma crítica pra fazer pro Cristóvão, cara. O Cristóvão tá de sacanagem. Ontem, na hora que ele foi fazer, ele sempre tira 6 e coloca o meia dúzia, tá certo? No caso lá, aquela substituição clássica, que ele tira o Giovanni Augusto, coloca o Guilherme, todo mundo já tá acostumado. Mas ontem, cara, pra entrar o Marlone, que a torcida tava pedindo e o Marlone entrou bem na partida, merecia ter entrado, mas tinha que ter entrado no lugar do André, mano. Tinha que ter entrado no lugar do André. Esse Cristóvão é um... Porra, parece que o cara não tá vendo o jogo. É um tapado, velho. O cara tá olhando, talvez, pra arquibancada, não tá vendo o que tá acontecendo ai, em campo. Ai, ai. O Romero, do Domênico, ele não é nenhum primor, ele não é um Messi. Mas hoje... Ele é o melhor jogador do ataque do Corinthians. Ele é mesmo. É um cara que tá se dedicando, não tem bola perdida, é um cara que dá um gás, é um cara que poderia ter jogado talvez ali. Vai, você saca o André, você coloca o Romero pra jogar ali enfiado de centroavante e coloca o Marlone pra jogar do lado do Romero. Era isso que o Cristóvão tinha que ter feito. O Cristóvão tá perdidinho. Há 3 rodadas o Domênico Gatto, ele vem mexendo mal no time do Corinthians. Todo jogo a gente critica aqui as alterações que ele faz. Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Figueirense, foi assim ontem novamente contra o Cruzeiro. O Cristóvão precisa acordar, velho. Precisa acordar. O cara tá entregando a paçoca, mano. O time do Corinthians apático do jeito que tá e o cara lá, tipo, com aquela cara assim, pô, e aí? Sabe? Pô, parece que eu tô anestesiado. Porra, tá louco, mano. Tá louco, tem que se coçar. E só pra finalizar... O que o Elias falou lá, mano? No final da partida, Domênico Gatto. Tem o áudio? Vou pegar aqui. Sério? Sim. O Elias, ele foi, na minha opinião, extremamente infeliz na declaração dele. Eu já vou dizer o que eu penso a respeito do Elias, porque antes eu vou colocar aqui para que vocês possam ouvir o que ele disse. Tá. Tira um pouco o hino aí, Domênico Gatto. Vai lá. Eu vou colocar aqui. Vai. E mandar um recado pro torcedor para continuar apoiando, pô. Às vezes eles vêm aqui, aí tomam um gol, parece que a nossa torcida virou a torcida de São Paulo e critica a equipe. Essa não é a fiel torcida, a gente sabe da cobrança, a gente sabe da pressão que é jogar aqui. Ai, ai, ai. Então, Domênico Gatto, primeiro, com relação aí às vaias do torcedor, quando o Cristóvão fez a substituição ali do Marlone pelo Romero, a torcida começou a gritar burro, burro, burro e vaiou. A vaia não era nem pro Romero que saiu e nem pro Marlone que entrou. A vaia era pro Cristóvão, porque a torcida tava vendo o que tava acontecendo em campo. O Cristóvão parece que não viu. Então, alguns torcedores... Burro já? Sim, alguns torcedores, mas é uma pequena parte, Domenico Gatto. É uma pequena parte ali da torcida que começou a gritar. Mano. Eu acho. Ah. Eu acho que isso é burrice, cara. Por mais que o torcedor possa estar insatisfeito com o que o treinador fez, eu acho que dentro de campo ali, o torcedor ele tem o papel também de ajudar a equipe. O Corinthians jogando em casa, por mais que o Cristóvão tenha errado, por mais que a torcida discorde, eu também discordei, mas não é pra fazer isso, cara. Não é, porque aí você joga contra o time. Você acaba jogando contra o time. Nesse quesito, eu acho que o Elias ele não deixa de ter razão pelo simples fato do torcedor muitas vezes estar mal acostumado. O torcedor mudou muito, Domênico, aquela essência de torcedor. Antigamente, o cara ia pra ver o time jogar. Hoje, quando você transformou o torcedor em consumidor, aquele cara que quer ver espetáculo e cobrando um valor maior, você vai também exigir que o cara tenha uma outra postura. Porque o torcedor de futebol é aquele negócio que o cara sempre ia falar, porra, tô indo pra ver meu time jogar, independente de ganhar, perder, é o Corinthians que tá em campo. Hoje em dia você transformou esse torcedor no consumidor, ele tá agindo como tal. Tá pagando caro, né? Ele tá falando, eu quero conforto, eu quero ver espetáculo e etc e tal. Eu acho que nesse sentido, o futebol evoluiu pro lado ruim. Tá certo? Ele foi pra um lado que não acho legal. O torcedor virou modinha. O torcedor muitas vezes tá mal acostumado. Se não ganhar, parece que tá fazendo uma tempestade num copo d'água. É ridículo isso daí, é ridículo. E o Corinthians jogou mal e vem jogando mal. Inclusive jogou contra o Figueirense mal também. E merece ser criticado? Merece. Mas fazer o que fizeram ali dentro do Pacaembu, eu acho ridículo. Eu particularmente acho ridículo. Respeito quem pensa o contrário. Mas o cara não pagou, mano. Mas é que tá, Mota, tá errado. Na minha opinião, no meu ponto de vista, ele tem o direito de fazer. Mas tá errado. Vai depois que terminar a partida. Cobre quem tiver que cobrar depois que terminar a partida. Durante os 90 minutos, eu acho que a função do torcedor... Eu concordo também, viu? É ir lá e apoiar, mano. Já que é pra encher o saco e cornetar, que nem no Palmeiras que tem lá a turma do amendoim, fica em casa, velho. Esse tipo de torcedor aí não é bem-vindo, cara. Ele não é bem-vindo. Na minha opinião, não é. Entendeu? Tipo, tem o direito de estar lá? Tem. Eu não sou aqui o dono da verdade, eu apenas emito minha opinião. Eu não imponho, tá certo? Mas eu acho que esse tipo de torcedor aí não é benéfico pro clube. O cara que vai lá já predisposto a xingar, vaiar, se não ganhar de 10-0, é igual o torcedor de seleção brasileira, Domênico. Ganhou de 1-0, mas 1-0 não quero. Eu quero ver Neymar fazendo 18 gols, eu quero ver o Gabigol fazendo mais 4, quero ver o Gabriel Jesus fazendo mais 5. Tá errado, velho, tá errado. Eu concordo. Esse perfilzinho, torcedor de seleção brasileira, é pra seleção brasileira. Pro meu clube, eu acho ruim. Mas só com relação aí à segunda parte aí que eu gostaria de falar do Elias... Benja, na boa, o Elias, ele tinha mais que ficar quietinho, cara. Quietinho. Porque a bolinha que seu Elias tá jogando, é uma bolinha, velho, ó, desse tamanhinho. Tá certo, Elias? Então, antes de você começar a falar mal, mesmo que você possa ter razão de não concordar com essas vaias, mas você não tem que falar nada, Paquito. Quando você estiver jogando bola, tá certo? A bola que você sabe jogar, aí você vem querer bater no peito e falar o que tem que ser feito. A partir do momento que você não tá jogando nada, absolutamente nada, eu não sei por qual motivo, porque bola você tem, você sabe jogar, eu acho que você tem que ficar quieto, mano. Não tem que sair falando o que o torcedor tem que fazer ou deixar de fazer. E mais, não tem que ficar falando dos adversários, e outra, né? Se tá aí o rival, tá aparecendo a torcida do São Paulo, você não tem que citar nada, velho. Você sabe do São Paulo, você não tem, não tem que citar, mesmo que soubesse, mano. Não tem que citar terceiros, não. Não tem que citar terceiros. Você não precisa. Tem que criar uma indisposição com outro clube. Uma coisa é o Vampeta ir lá e fazer isso daí, porque o Vampeta chamava pra si, batia no peito e jogava muito. Jogava muito. Agora chegar e ficar, parece que o torcedor de São Paulo tá errado, velho. Tá errado. Também acho que tá errado. Tá errado, não tem que ficar falando nada. E outra, volto a falar aqui, dou ênfase nisso daí. Se tivesse jogando muito, tá certo? Tivesse com moral pra falar o que você bem entendesse, eu até ficaria quieto, falar, não. Falou M, mas tá jogando muito, então beleza, vou relevar. Deixa, né? Agora, não tá jogando nada, Domênico Gatto. Quer sentar na janelinha e começar a metralhar os outros? Desculpa. Fala, Beja. Você teve um problema lá, né, Beja? Depois que o Dema falou, amigo. Aliás, você colocou lá, transmitiu, não fez, tava vendo lá. Ontem eu quis matar minha saudade do Pacaembu e fui eu e o Sammy ao jogo, mano. Infelizmente, pela primeira vez na minha vida, eu não consegui entrar no estádio. Não, mas eu vi que teve pancadaria. O que foi lá? Ah, eu não consegui entrar. Eu compro sempre lá a entrada por um portão, que é o portão 18. Não consegui. Fui pelo portão 8, tudo bem. Era numerar a cadeira descoberta e tal. Rapaz, cheguei no Pacaembu umas 8h30, a fila no portão 8, ela estava quase lá embaixo na vinda do Pacaembu. E aí eu fui nos fiscais, falei, olha gente, nessa fila, as pessoas vão entrar no Pacaembu com 30, 35 do primeiro tempo. Ninguém vai conseguir ver o jogo. E aí? Ninguém me respondeu. Fui lá, procurei dois, três fiscais, parecia museu, o Madame Tussauds, ninguém respondia pra mim, museu de cera. Falei, bom, falei pro senhor, meu, olha, não tem jeito, nós vamos ter que ir pro final da fila aí, esperar, e ó, vamos entrar com 30, certeza era 30, 35 minutos. Era uma fila quilométrica, quilométrica, que não andava, só naquele portão. Beleza. Com ingresso na mão. Com dois ingressos na mão, meu Deus do céu. Aí a fila não andava. Que o André. Quando foi 10 para as 9, meu amigo, começou uma pancadaria, velho. Porque os caras ficaram putos que queriam ver o jogo. Não, não. Eu acho que um grupo de torcedores foi roubar ingresso de um cambista para entrar no jogo. O cambista trocou porrada, os caras trocaram porrada, apareceu não sei quantos cambistas. E aí, meu amigo, ali, a rua lá, sabe aquela que você passa também, que virou duas mãos? Virou uma praça de guerra. E ontem, não sei porquê, tinha pouca polícia no Pacaembu. O pau, rapaz, mas comeu solto, era soco, pontapé, de repente começou... Você assistiu a tudo. É, todo mundo acuado, né, porque não tinha pra onde correr, as pessoas queriam entrar no jogo, ó, a briga começou, aí começou garrafada, os caras quebrou garrafa. Deixa eu sair daqui, velho. E aí começou a chover garrafa. E embora. Começou as bombas. Aí o Sammy falou pra mim, pai, olha, eu não tô afim de ficar aqui, não quero morrer, não. Vamos embora. Eu falei, então tem. Saímos lá pra um cantinho e tive que ir embora. Parei, fui falar com três, quatro policiais, mas eles não. Ninguém tava aí. E parece que 10 minutos depois chegou a polícia lá pra acabar a briga, mas aí eu falei, ah, bom, vou embora. Porque eu ouvi o gol do Corinthians já lá de fora. Mas você já perde o tesão de entrar também. O jogo já começou, pancadaria, suado, os caras cagando pra você. Eu falei, ah, vambora, né, velho? Fazer o quê? Então, ontem, pela primeira vez, aos 46 anos de idade, que eu vou dedo 5, primeira vez que eu não consegui entrar no estádio com ingresso. Voltei pra casa. Mas o pessoal me mandou e-mail, me pediu desculpas, assumiram o erro. Foi um erro operacional, enfim, ok, já foi. Fazer o bola pra boa pra torcida, né? É, não adianta então, pedir desculpa pra agora, você que é da mídia, né? Não, porque aí é fácil, né? Agora, e o torcedor comum que não tem essa voz? Tem um monte que não entrou. Eu estava na fila e eu vou te falar. Isso é uma sacanagem, velho. As pessoas me viam lá, Benja, você tem que falar, olha o que tá acontecendo com a... E era verdade, então eu tenho que falar. Claro, é sacanagem com os caras que estavam lá, né? E não tem torcida, microfone. Né, então eu tive que falar, porque todo mundo vinha pedir pra mim. Você é a voz. Ó, a gente quer que você fale isso aí, porque é sacanagem. Pô, os caras com o ingresso na mão, revoltado. Pô, eu vi uma mulher chegar com um bebê, eu falei pra mulher, olha, deixa eu te falar, meu, dá meia volta. Não fica aí, não. Com bebê? Até hoje também não sei por que alguém leva um bebê pra um jogo de futebol. Não tem que levar nem de dia e nem de noite, né? Um bebê não é pra levar. Vai até 3 anos e meio, 4 anos, você começa isso, a levar. Viu? Um bebê, 5 anos, ainda vai lá. Mano. E aí foi uma pancadaria absurda, foi uma coisa assim surreal que eu vi no Pacaembu e tive que ir pra casa. É, aí eu cheguei em casa, eu fui ver depois, né? Porque aí os caras no Twitter te xingam, né? Você não vai falar! Eu falei, pô, nem vi, cara. Eu vou ver agora, eu vou ver no intervalo, hein? Eu vou dizer, foi constrangedor. E depois que você viu o jogo, Bernardo, com relação ao jogo, você quer falar ontem, alguma coisa? Ontem foi constrangedor. Eu sou corintiano, me considero corintiano pra caramba, velho. MMA, ele vai lutar MMA, o Cássio. Sou fanático, eu vou desde 5 anos de idade no Corinthians, torço mesmo e tal. Ontem fui lá pra torcer com meu filho, mas vou te falar, na hora que eu vi o pênalti foi constrangedor. Como é que o cara não dá um pênalti desse? É uma vergonha, velho. Dá cartão amarelo pro cara, velho. Juro, não tinha o que falar. Tomou amarelo ainda o outro, né? É, porque ele foi, o Ábila mostrou o joelho com sangue e o juiz deu amarelo. Não tem o que falar, juro, foi constrangedor. Absurdo, velho. Eu olhava aqui e falei, meu Deus, o cara não deu um pênalti, cara. Não dá nem pra falar que o cara foi ruim, que ele errou. Aí, o cara vai lá e reclama. Aí ele quer ser fanático, ele fala, apanha. Mas ele quer ser fanático, fala, não, pera aí, porra. Vamos, não tem o que discutir. Não tem o que polemizar. Tem que falar, gente, é vergonhoso. Do mesmo jeito que eu também falei que contra o Figueirense, eu falei, o Cássio tinha que ter sido expulso. O Cássio tá saindo muito afobado, o Cássio tá dando uma de Fábio Costa. Mas não tá acontecendo nada, ele tá indo, né? Ele vai. Fábio Costa fazer isso mesmo. Aí você vê, você vê até... Não acontece nada, o cara sai mesmo. Então, eu fiquei, juro por Deus. Não tá acontecendo nada. Ganhou duas vezes. Juro por Deus, eu fiquei constrangido, meu. Falando sério, não tô fazendo demagogia. Fui constrangido, foi um pênalti vergonhoso. Escandaloso, né? Agora o Corinthians... Algumas pessoas falaram, eu não sei, eu não vi. Tem um ouvinte aqui reclamando que a gente não falou que tava impedido o gol do... Não, tava. Tava? Então, é... O a princípio, Domênico. Qual gol? Na hora do Cruzeiro. Não, não, não. Não é o gol. Não, não, antes do cara cruzar, ele recebe a bola e ele fala que ele tá impedido. Pênalti, Dudu, isso aí. O lance que o pessoal tá falando aí a respeito do possível impedimento aí é na hora que o jogador do Cruzeiro é lançado, o Ábila, que o Cássio vai lá e faz o pênalti. que foi igual ao tá lance do Figueirense. Não. O lance do Figueirense, Domênico Gatto, eu tenho uma imagem também, lá que eu vi. Aí, o tá jogador impedido. Do Figueirense. Então, o jogador do Figueirense naquele episódio do Cássio, ele tá impedido. Ele de fato tá impedido, ele tá à frente. No caso do Cruzeiro, eu não consegui visualizar na imagem o impedimento. Deixa eu te falar. Tava. Oh, não, deixa eu falar a impressão que eu tive é que não. Deixa eu falar um negócio. Não, peraí. Eu sei que você vai falar. Não. Mas se ele tá impedido, ele já tá em posição irregular. Deixa eu falar um negócio. Aí não adianta o que acontece depois. Ele não está, aí beleza. Foi o caso do Bruno Henrique lá naquele gol contra o Palmeiras. Deixa eu falar um negócio. Entendeu? Deixa eu falar um negócio. Nós, torcedor do Corinthians, não vamos tentar arrumar coisinha pra falar que errou. Mas tava ou não tava? Eu só quero saber isso. Não tava nada. Não. Gente, o pênalti. Se o Domênico não deu impedimento, o pênalti. Se o árbitro não deu, Domênico, não adianta, não dava, porra. Não, mas tem que pontuar. Foi muito pênalti. Às vezes eu vejo, sabe? Muito pênalti se ser expulso e poderia mudar. Às vezes eu vejo, alguém quer falar, né? Vamos arrumar uma polêmica pra falar que errou pros dois lados. Ó, ontem não dá. Não dá. Ontem o Corinthians ganhou um ponto, então? Ontem não dá. Ontem não. O Corinthians ganhou um ponto ou não? Agora, em relação ao time do Corinthians ontem... O que você achou do Elias? Fala. Declaração. Ele emitiu uma nota aí, quer ler aqui? Olha, com relação ao Elias. Eu acho que o Elias ontem... Olha, ele errou. Mas também não acho que é pra execrar o cara. Eu acho que ele falou um pouco demais. Eu acho que ele quis defender ali e exagerou um pouquinho. Mas também não acho. Não tá impedido, não. Não, não quis desviar o foco, agora. Não. Não tá impedido, não. Eu vou só divergir. Nada de impedido, não. Pode parar de se mimimi aí também. Eu vou só... Tem impedimento nenhum aí, não. Eu vou só divergir do mano do negócio. Tá atrás dos caras ainda. É que tem gente que reclama de um possível pênalti em cima do André Benjamin, que também não foi. Gente, vamos parar de querer achar. Já falei. Uma coisa não justifica a outra. Ontem vamos assumir, o juiz ajudou escandalosamente o Corinthians. Não tem o que falar. Para. Não tem. Para de arrumar impedimento, pênalti, que lá que não foi. Foi só o pênalti do Cruzeiro que foi uma vergonha. O que eu vou divergir do mano é o seguinte: agora o ingresso é caro e torcedor vaia, torcedor xinga. Eu vou dizer um negócio, eu vou a estádio de futebol, eu vou a estádio de futebol dos meus 5 anos de idade. Quando o ingresso era barato, não tem essa de ser caro ou barato. Sempre nego xingou, era muito pior antes. Era muito pior antes. Não é porque o ingresso tá caro, nego, que eu pago, eu vou xingar. Tá doido? Cansei de ver cenas de pancadaria, derrubar alambrado no Pacaembu, querer bater em jogador em vestiário. E agora ingresso é caro? O que eu acho é que alguns torcedores do Corinthians estão mal acostumados. Porque ganha tudo, nos últimos ganha tudo, ganha tudo, ganha tudo. O que aconteceu com São Paulo. Acha que vai. E aí, você quer saber, meu amigo Cláudio Mota? Eu acho que é isso que o Elias quis dizer. O torcedor de São Paulo ganhava tudo. Ah, lembra? Ah, Paulistinha, deixa, essas coisas. Eu acho que o torcedor do Corinthians tem que botar na cabeça que não dá pra ganhar toda hora. O time não é essa maravilha toda, não é uma porcaria, é um time mediano que tá indo e que, gente, é terceiro lugar do campeonato. Agora, o Cristóvão errou ontem? Errou de novo. Eu não entendo isso. O André, eu concordo com o Mano, o André tava morto em campo, morto. Esse juiz ele vai e tira o Romero. Esse juiz é horroroso. Ele foi o que não deu pênalti pro Flamengo contra o Santos semana passada. E pro Palmeiras também. Tá aqui, acabei de ver aqui a manchete. E o cara é árbitro FIFA. O cara desse não pode apitar, mas nem na Várzea. Esse cara não pode apitar. Mas nem em campeonato de colégio ele pode. Então, eu acho que o torcedor do Corinthians às vezes precisa. Foi mão aqui, contra o Palmeiras. Palmeiras e Flamengo lá em Brasília. Eu acho que só tem que ter um pouco mais. Eu acho só que tem que ter um pouco mais de paciência. Ele é ruim mesmo, hein? Entendeu? O Corinthians. Ele é ruim mesmo. O Corinthians. O Corinthians é o atual campeão brasileiro. O Corinthians está na briga pelo título. Entendeu? Não acho que é a oitava maravilha do mundo, mas também não é o pior dos piores. É um time médio, o que tá indo razoavelmente bem. Agora, demonstra a baixa também, qualidade do brasileirão. Agora também o Elias. Agora também até. O Elias não quer que vai. Não pode vaiar. Então só pode aplaudir. Ó, aproveita que então, já que pode, você tá falando. Pode, ele escreveu alguma coisa hoje, mano? O Elias emitiu aqui uma nota através das redes sociais. Torcida dele. Fiel e apaixonada pelo Corinthians, nossa torcida, ele põe em letra maiúscula, incomparável. Pois o nome já diz, fiel. Porque em toda a nossa história, todos os nossos títulos, vocês tiveram uma contribuição enorme, bababá, bababá, bababá, como grito, eu nunca vou te abandonar. Mas alguns acontecimentos em jogos na nossa casa, algumas críticas, vaias e murmúrios estão sim atrapalhando e prejudicando a equipe que sempre está em busca, às vezes bem, às vezes mal, e honrando essa camisa sofredora. Quando vaiam ou criticam qualquer membro do nosso grupo, vocês estão vaiando e jogando contra o Corinthians, porque nós estamos representando os mais de 30 milhões. Trabalhamos e lutamos sempre para melhorar e honrar essa camisa. Então, vírgula. Quando o cara fala que agora tem torcedor modinha, eu, pra mim, tem jogador modinha. E agora tu não pode vaiar. Quer dizer, o cara vai no jogo, ele só pode aplaudir. Se ele vê uma. Então. O cara tá pagando. Então, se tem torcedor mal acostumado, tem jogador mal acostumado. Sim. Se tem torcedor. Tá com mimimi, e essa babaquice, torcedor modinha. É. Como se o torcedor tem obrigação. O torcedor vai no jogo que ele quer. Ele e age como ele quer. E como ele quer. O que ele não pode também agir é dar porrada, é invadir bater, campo. Bater, agredir. Essas coisas. O resto ele pode. Confusão, bater então, no outro. Então me dou no direito agora. Já que tem torcedor modinha, pra mim tem jogador modinha. Tem torcedor jogador mal acostumado, modinho, pra mim tem jogador modinha. Ah, não pode vaiar. Quer dizer, ele vai falar... Ele tá chegando no Corinthians. Manda ele perguntar pros caras mais antigos lá se... Pô, tinha nem que rezava se fosse só vaia. Pergunta pro Edilson. Pô, legal pra caramba, vai. Pô, né? o cara vaiou, graças a Deus. Antigamente os caras iam na casa dos caras, no treinamento. Na casa do metaleiro, os caras. Pergunta lá o que era. Bom, neguinho, em nome de todo. Escondia no ônibus, né? Em nome de todo o elenco e com respeito e conhecimento do que é ser Corinthians, de verdade, sei que esse tipo de atitude não é e nunca será característico do torcedor corintiano de verdade. Estamos lutando por um título que não acreditava, e nós atletas, comissão e diretoria, precisamos de apoio condicional de em nome de todo o grupo de trabalho. Ele não fala nada. Rolou, ele não fala nada. Então, incondicional, ele não fala nada. Mas, essa então, é a resposta dele com relação ao que ele aqui, disse ó, ontem. Aqui, ó. Em nome de todo o elenco, com respeito e conhecimento do que é ser Corinthians de verdade, sei que esse tipo de atitude não é nunca será a carreira do torcedor corintiano de verdade. Elias, com todo o respeito do mundo... Quem é você para definir quem é o corintiano de verdade ou não? Você mesmo ontem disse que você chegou em 2008 e você vive o Corinthians desde 2008. Tem cara aí que tem 80 anos, vive com 500 anos mais que a Corinthians, sabe que é... Você agora vai definir quem é o corintiano de verdade ou não é? Pode. Quer dizer, o cara que vaiou ontem, ele não é corintiano. Ele não pagou. Tô falando, é jogador modinha. Não dá. Bom, tá brincando, ele vai definir quem é o Corinthians de verdade e quem não é? O Vampeta, que é meu amigão, no dia que ele falou de 77, eu liguei pra ele. Falei, você tá louco? Você tá louco? Você vai falar do dia de 77, você tá louco, Vampeta? Pô, eu não era nascido. Falei, eu era, eu tava com... Você não então, vai falar. Tem um monte de cara que então, era. Então você não vai falar. Então veio o Elias agora, numa nota, de estipular, ele vai botar o dedinho dele e falar, você é corintiano de verdade e você não é? Cara, você tem que apoiar incondicionalmente. Pô, Elias, essa tua nota... Ficou pior do que ele. É pior do que... Era melhor nem ter escrito, né? Olha, ontem que você falou... Quando a coisa tá ruim, deixa de evitar. Ontem pode piorar. Ontem o que você falou... Você fez a M, agora tem a B. Ontem, vamos... Espalhou, agora espalhou. Quando você acha que não pode piorar, ontem o que você falou, te juro que eu não... Nem achei que foi tão assim. Agora, hoje, você vai definir quem é o corintiano de verdade e quem não é. É brincadeira, velho. Deve ter sido ele que escreveu isso. Elias, faz os 10 mandamentos pro torcedor do Corinthians pra você ver quem é corintiano de verdade. Vai ver que nem foi ele que escreveu isso. Ô, Elias, desculpa. Ô, Elias, deixa eu te perguntar. Foi pênalti ontem? Eu achei que foi. Eu posso falar? Não. Ah, você tem que pedir pra ele. Você pode achar que eu não sou corintiano de verdade. Ele falou na nota. Apoio incondicional. Se o Mano falaram que foi pênalti, ele vai ficar bravo com vocês, hein? Apoio incondicional. Não, mas que eu acho que o torcedor que tá dentro do estádio, ele tem que apoiar o time e não vaiar? Também concordo. Mano, a vida inteira, torcedor foi estádio. Apoiar é uma coisa, mano. Agora você não poder criticar. O torcedor do Corinthians, eu vou falar do Corinthians especial. Gente, ele já fez coisas muito piores. Muito piores, cara. Invadiu o campo e queria. Eu tava naquele jogo Corinthians e Português que o Jairo, goleiro, teve um pênalti pra Português. Você lembra aos 45 segundos do tempo? O Jairo chamou a torcida e invadiram o campo e não bateu o pênalti. É louco. E a Português não bateu o pênalti. O José Teixeira, lá contra o Ed de Limeira, que o Pacaembu derrubaram o Alambrado pra pedir a demissão dele. Contra a noite das garrafadas, o River. Trocentas coisas. O cara ficou espetado na lança. Agora o Elias vai dizer que é corintiano de verdade e que não é. Brincadeira, e não quer que vai. Então, se tem jogador, tem torcedor modinha, beleza. Tem jogador modinho. Lógico que tem. Pronto. E ó, quem escreveu essa nota aí, velho? Meu Deus. Se foi assessor, manda embora, velho. Gente, não, assessor, não, assessor não tem culpa nenhuma. Não, mas você acha que o cara escreveu isso? Só um minuto. Olha, Elias, nós estamos esperando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Olha o bal, bal. Então é o seguinte, olha só. É o seguinte, o Marcelo tá aqui. Boa noite a todos vocês, Benjamin. Um absurdo que aconteceu. Pensei em você ontem, você não dá até não ontem. Você pensou, infelizmente, não tinha câmera lá porque ia dar audiência, meu camarada. Você imagina como daria uma audiência, mas eu vim falar de uma coisa bem pior, uma coisa mais forte que isso que aconteceu. Mais forte que isso? Com Benjamin. Tem uma gangue aí disparada no Brasil. Gangue? Uma gangue. Uma gangue fortemente armada. Chamada X-Men Corinthians. X-Men Corinthians? É o X-Men Corinthians. E eu vou dizer pra vocês quem são os integrantes dessa gangue. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque isso é forte. Tenha, ó, se eu tiver errado, você fala. Tá bom. André Magneto. Ele é da gangue. O jogador que tem como poder de ter imãs na canela. Exatamente. É um poder tão impressionante que não importa de qual distância a bola venha, ela sempre bate em sua canela. Esse aí é André Magneto. Magneto. É da gangue X-Men Corinthians. X-Men Corinthians. Exatamente. X-Men Corinthians. Tem também outro personagem. Outro? Cássio Goleiro Invisível. Invisível? Raciocine comigo aí. Por que é invisível? Ele tem o poder de fazer o que quiser em campo. Porque ele coloca sua capa preta e branca listrada e fica invisível. Também tem Kia, o Homem Ampulheta. Esse aí é o mais perigoso do bando, Kia, o Homem Ampulheta. Veja bem, raciocine comigo, Beijo. Deixa eu tentar raciocinar, vai. O dirigente que tem o poder de mudar o tempo. Em 2005, ele, através da sua mente, conseguiu voltar 3 rodadas no campeonato e fez seu time ser campeão. Esse é o X-Men Corinthians, continuando. Elias Boca Maldita. Com Elias Boca Maldita. Exatamente, meu garoto. Com sua boca ele destrói e arrasa tudo onde ele passa. E essa é uma história triste pra você que tá ouvindo. A triste história do garotinho Marlone. Coitado do Marlone. Que tem poderes especiais dados por sua torcida. Poderes que nem ele sabe quais são e muito menos sabe usar. Gangue X-Men Corinthians do professor Paulo César de Oliveira Xavier. Aterrorizando e amedrontando os times do Brasileirão há mais de 100 anos. Fiquem ligados. Capítulos vêm. Sensacional, hein? Sensacional, Marcelo. Por que você fala? Muito obrigado, briga, Marcelo. Vai falar da briga? Não, eu vim falar de uma coisa muito pior. Pô, uma é muito briga legal. Assassinato. Obrigado, viu, eu Marcelo? Eu queria você lá larrando a briga. Não, depois eu vou pensar. Mas o Benjamin ficou triste, não ficou tem triste, graça. Eu ficou adoro triste. Você. Por que, meu Marcelo? Tô apaixonado por você. Que então que... isso não leva você de sunguinha tá uma liberdade. Tá trabalhando. Olha só, galera. Você precisa levar o Elias no teu programa agora e faz um quadro. É o Boca Maldita. Não tinha o tiro chapéu do Raul Gil? Põe um quadro, quem é corintiano, ele vai falar: esse é de verdade, esse não é. Esse é fake, esse não é. Ele é conhecido no X-Men Corinthians como Elias Boca Maldita, por onde passa sua garganta destrói. E olha só, galera, o Dia dos Pais está chegando e você ainda não comprou presente pro seu pai? Ah, então esquece esse troço aí de ficar dando camisa, sapato e meia, né? Não, chega desses mesmos presentes. Lá na Dutra Máquinas você vai encontrar o presente ideal pro seu pai. Por exemplo, seu pai é do tipo que gosta de consertar tudo em casa? Ou ele é daqueles caras que perdem a tarde toda cuidando do carro, hein? Eu conheço um aqui, o Paulo Esbrice é assim, hein? Bom, olha, não importa se ele é do tipo pai mecânico, pai jardineiro, pai inventor, pai construtor. Porque, olha, o presente ideal pro seu pai tá na Dutra Máquinas. São centenas de ofertas à sua escolha. E falando nisso, olha, a Black & Decker preparou diversas opções de kits e ferramentas que seu pai vai adorar, viu? Black & Decker, você já conhece, é sinônimo de qualidade e é a garantia de comprar uma excelente ferramenta. Olha essa sugestão para dar pro seu pai, ó. É o kit de ferramentas Black & Decker que o RG tanto quer. Ela tem 40 peças. Ela vem numa maleta. É legal. Com furadeira, brocas, alicates, martelo, chaves combinadas. Olha, é completinha, viu, RG? Sensacional. É o kit que todo pai quer ter em casa, meu amigo. Na Dutra Máquinas você encontra essa e outras ofertas pelo site dutramáquinas.com.br ou em uma das nossas lojas também. E lembre-se, ferramentas Black & Decker é na Dutra Máquinas. Lembrando mais uma vez que se você entrar no ar dizendo o presente certo pro meu pai está na Dutra Máquinas, você vai concorrer no programa de hoje a mais uma vaga, aliás, a última vaga porque teremos a limusine na quinta-feira. Sim. Mais conhecido como Depois de Amanhã, a limusine estará saindo aqui da Avenida Paulista mais uma vez com o programa em andamento e vamos estacionar lá na loja da Dutra Máquinas, ao lado da ponte da Vila Guilherme. Boa. Você vai poder ir lá, vai conhecer também a Dutra Máquinas, conhecer a turma do Estádio 97, conhecer a limusine da Paris Vegas, do meu amigo Thiago. Grande Thiago. Certo? Então é quinta-feira agora, Estádio 97 móvel. Mandar um abraço também pro pessoal da Paris Vegas, aluguel de limusines, 43063076, 43063076. Então, olha, entrou no ar dizendo, o presente certo pro meu pai tá na Dutra Máquinas, você já automaticamente concorre a essa vaga, no final do programa, tá bom? Estádio 97, pela Energia 97, ah, o Benjinha vai falar de Eliar, fala de Eliar, Benjinha! Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar, e você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. É verdade, esse é o Estádio 97, em nome de BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser, ligue 3.37888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá então para as primeiras ligações. Foi o seguinte, ó, hoje como são apenas ouvintes virgens, sim, vamos já partir direto pro Sem Parar, vamos? Bora. Sem Parar, vambora? Solta a bagaça aí. Vamos então? Momento Sem Parar. Solta a bagaça. Funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Boa. Primeiro ouvinte, vamos 3 na sequência. Vamos lá, as Druba tocou, tem ouvinte. Aí, Jeová, segura a onda. E o sapinho para mim, o sapinho faz a Sensacional, alô? Alô? Quem fala? Opa, o Daniel. Ô, Daniel, tudo bom? Tudo jóia. Daniel do que é o nome completo? Daniel Bastos. Bastos? Isso. Tá certo, Daniel Bastos. E só isso, né? Só isso. Quantos anos, Daniel? 36. 3.6 hoje aí. Ah, hoje não, sempre, Domênio. Como assim hoje não e sempre? Ah, como assim? É. Tem que dar um Bastos nessa palhaçada de arbitragem. Ah, sensacional! Trocadilho! Bota 10! Puto, hoje tô puto. Não, não tá. Sensacional! E qual que é o bairro aí, hein? Vamos ver se o GPS? Se o GPS vem acerta aí. Tá bravo, velho. Melhor que ele. Não, eu não tô bravo, não. Tá puto. Não, não tô, não. Passou. Ele tá puto com o Elias. Fala aí. Aqui é o Polvilho. Polvilho? Doce ou salgado? Polvilho. Rapaz, o Globo. Doce ou salgado? O Globo. Polvilho? É, Globo. Biscoito de polvilho é melhor o salgado. Não, mas você gosta daquele do Globo? Você já comeu o Globo? É, o melhor que eu conheço é em Cajamar. O melhor que tem, mas tá muito caro. Pô, é o GPS mesmo. Ah, eu lembrei que quem outro dia fez um churrasco? Foi o Marcos Assunção, ele fez churrasco pra 2.000 pessoas. Caraca. Foi aí em Polvilho, eu lembro. Marcos Assunção fez pra 2.000? Mas você não come churrasco de quintal assim? Não, mas eu fui. Você é frescão? É Caieiras, o Marcos. E quando tem pagode? Não, mas o Marcos Assunção é Caieiras. Mas você tem. Mas em Cajamar, ele manda. É, em churrasco tem pagode, você vai, Ben? Hã? Tem pagode? Vai, eu não tenho nada contra. Eu não gosto, mas. Eu não gosto, mas eu respeito. O que você mais gosta do churrasco? A farofa, vinagrete? Pô, eu gosto do vinagrete, cara. Eu gosto de vinagrete. Eu gosto de vinagrete. Pão. Vinagrete com pão só até é bom. Né? Tá bom. E o Daniel, e o time? Todo poderoso. Coringão, filho. Peraí. Todo poderoso só tem Deus e o Corinthians. Mas peraí. O WhatsApp hoje precisa dar bota. Dá um pouco do teu histórico de Corinthians pra saber se o Elias aprova se você é corintiano de verdade ou se você não é corintiano de verdade. Não, corintiano, desde nascido, pô. São pai já era corintiano, sogro corintiano, todo mundo na família corintiano. Então você tem histórico, então você pode falar. Tem sangue corintiano. Aliás, pelo crivo do Elias, você pode falar. Daniel, só um minutinho. Eu queria que todo mundo se manifestasse, principalmente também os corintianos, a respeito de tudo isso aí. Lá no WhatsApp também, mano. Você pode esquecer de falar no comecinho, WhatsApp. Mano. WhatsApp. O telefone é o 943530150. Tá bom? Lá pode participar aqueles ouvintes que não são virgens. Pode participar todo mundo lá, hein? Mas são mensagens de áudio de no máximo 30 segundos. Manda teu nome completo. O WhatsApp da Energia é 943530150. Boa. Tem um ouvinte que mandou uma mensagem também aqui, viu, Daniel? Sim. E ele tá... Ele acha que o Elias tem razão. É o Wesley mandou aqui. Boa noite, amigo. Sou corintiano. Na minha opinião, o Elias tem toda a razão. Há dias vinham falando que a torcida do Corinthians está mal acostumada por ser o maior ganhador de títulos da última década. Isso. O São Paulo não ganha título há 4 anos, ele sim tem a obrigação de ser cobrado pelo jejum de títulos. Isso. O Corinthians não tem nenhuma obrigação de ganhar títulos esse ano, pois é o atual campeão. Peraí, mas isso eu disse. Isso eu também disse. Mas eu acho que ele não tem o direito de continuar criticando. Principalmente pela bolinha que ele está jogando. Não, mas eu também falei isso. Eu falei, acabei de falar. O que ele falou ontem, eu não vi. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas eu tô, ele foi maldoso. Eu tô falando... Não, de ontem não. Eu acho que eu entendi perfeitamente. Talvez ele tenha... Ontem, o que ele disse. Agora, hoje, você ficou chateado. Eu tô falando dessa nota. Ai, o de ontem, ficou, então, ai. O que ele falou ontem, você não ficou chateado. Não, só não o que ele mandou nessa nota de hoje. Não, que eu entendi o que ele falou e até concordo com muita coisa que o Elias falou ontem. Entendi. Agora, ele dá uma nota. Hoje, ele emite uma nota. Dizendo, primeiro, não pode vaiar. Quem é Elias pra falar se pode vaiar ou não pode vaiar? Meu amigo, o torcedor vai no estádio. Eu acho engraçado. Ele paga, né? Eu acho engraçado isso. Primeiro, o nego critica, porra, não tem mais bandeira. Porra, não tem mais instrumento. Porra, não tem mais rojão. Aí depois, o cara vem e fala, pô, mas não pode vaiar. O torcedor sempre vaiou, aplaudiu. Tá louco? Tá louco? E agora ele emite uma nota dizendo... Que o corintiano de verdade ou não. Quer dizer e que. E o Elias pra definir quem é o Corinthians de verdade ou não? Porque ele falou, eu tô aqui desde 2008. Ele não tá, ele saiu, ele foi jogar fora, ele foi pro Flamengo, ele voltou. Ah, tá louco? Aí eu fico puto com isso. E repito, se eles falam que tem torcedor modinha, pra mim ele é jogador modinha. Você ficou puto também, mano, com o que ele disse hoje ou ontem? Ô, Domênico, eu comecei a minha explanação aqui com relação ao Elias dizendo o seguinte, eu concordo. Com ele, no quesito torcedor ir lá pra encher o saco. O torcedor, eu acho que ele tem que se portar então, como que ele torcedor. Disse ontem, tudo certo. Não. Eu critiquei a segunda parte. Eu acho que o jogador ele tem que se posicionar assim com relação aí ao comportamento da torcida, porque eu acho que o torcedor, ele muitas vezes abraça o que o jogador diz. Mas, por exemplo, Domênico, o fato do cara ir lá pra vaiar, eu acho uma cretinice. Quer vaiar, velho? Fica em casa. Se não é pra ajudar, não atrapalha, entendeu? Eu penso assim. Só que eu acho que, volto a falar aqui, pela bolinha que o Elias tá jogando, ele não tá credenciado a falar nada, absolutamente nada. O Elias, se ele estivesse jogando muito, pra servir como um pilar, como um alicerce, falar, ó, galera, o negócio é o seguinte, eu tô jogando essa responsa aqui no meu peito, mas eu seguro a bronca dentro de campo, porque eu tô levando o time nas costas. E o Elias, ele tá jogando com o nome já faz muito tempo, Domênico. Então eu acho que qualquer declaração polêmica que ele venha dar agora, vai ser nociva a ele próprio. Vai ser uma burrice por parte dele. E o que ele escreveu hoje? Hoje acabou de sentar em cima da caca que ele fez ontem. Ainda mais quando ele citou o São Paulo. Nossa torcida tá parecendo a do São Paulo. A torcida do Corinthians, ela cansou, inclusive, Domênico Gatto, de dar mostras do que é ser fanático. A torcida do Corinthians em 76, ela invadiu o Maracanã contra o Fluminense. A torcida do Corinthians em 2000 contra o Vasco no Mundial, ela invadiu o Maracanã, dividindo o Maracanã também naquele jogo ali contra o Vasco. Em 2012... A torcida do Corinthians aí levou 40 mil pessoas pro Japão, gente. Foi o maior deslocamento de pessoas de um continente pro outro, com exceção de uma guerra. E as imagens estão aí pra provar isso daí. Não adianta o cara falar, porque o consulado só deu 8 mil vistos. Véio, eu tava lá, você tava lá, Benjamin. Falar que só tinha 8 mil corintianos no Japão é brigar com a imagem, é ser idiota. Na boa. Então, Elias, eu acho que antes de você falar do corintianismo, da torcida do Corinthians, porque ele não fez uma crítica, Domênico Gatto, eu seria a favor do Elias, na declaração que ele deu, se ele tivesse apontado, falou, ó, aquele setor ali, ó, que é da numerada coberta, que geralmente são aqueles caras aí que gostam mais de pegar no pé e tudo mais, beleza, ele poderia talvez qualificar o espaço. Eu não tô aqui segregando ninguém, não, mas todo mundo tem o seu perfil. Sabe, aquele cara da arquibancada, Benjamin, é aquele cara mais fanático, aquele cara que apoia mais. Mas eu discordo, ele não tem que apontar ninguém. Não, mas porque quando os caras invadem CT, sim, ou vai quebrar carro de jogador, ele não aponta quem é. Mas ele disse aqui, eu vou inclusive checar, eu vou checar a informação aqui. Hã? mesmo. Não, inclusive, não, ele deu uma declaração que ainda pode ser até pior. Eu não vou falar a declaração aqui, porque os caras estão comentando na internet, mas eu vou buscar a fundo aqui pra ver se procede ou não. Daqui a pouco eu comento a declaração que ele tenha... Que ele tenha talvez dado aqui. Mas então, Domenico Gatto, se ele tiver apontado, por exemplo, aquela região do estádio tá vaiando, esses caras aí não estão colaborando com nada, beleza. Mas é muito nítido. É, se vocês quiserem, eu coloco aqui novamente o que ele disse. Ele generaliza assim. Ele generaliza assim. Ele fala da torcida do Corinthians no geral. E eu vou pôr aqui novamente pra quem não ouviu, tá certo? Porque eu acho que a galera merece ouvir. A audiência é rotativa, né, mano? Vai lá. Vai lá. E mandar um recado pro torcedor pra continuar apoiando, pô. Às vezes... Vem aqui, aí toma um gol, parece que a nossa torcida virou a torcida de São Paulo e critica a equipe. Essa não é a fiel torcida, a gente sabe da cobrança, a gente sabe da pressão que é jogar aqui. Ou seja, quando ele fala da torcida do Corinthians, ele não discrimina ali, fala aquele pedacinho, aquela meia dúzia, não. Ele generaliza que todo mundo tá no Pacaembu. Liga pro Edilson Capetinha e pergunta pra ele o que é pressão da torcida do Corinthians. Os caras não vaiavam, não. Os caras iam pra porrada. Esperar jogador saindo do Parque São Jorge. Gente, o cara tá fazendo cartilha de como torcer. Pô, não é possível. Será que só eu tô revoltado? Ô, Daniel, você tá revoltado, opa, Daniel, com esse negócio? Eu tô. Eu não ouvi você falar. Assim, a gente fica vendo as coisas... E também não pode ficar quieto. Eu acho que o torcedor tem o direito, sim, de criticar, sim, de falar. Você ficou chateado com o Elias? Ah, fiquei, e pra mim, lógico, guardado as devidas proporções aí, o que ele fez ontem é a mesma coisa que o Neymar tá fazendo. Tô jogando nada na seleção também, mas... aí o torcedor vai lá, critica, acha que não tem direito de criticar. Ah, é? Meu, gente... Se ele tivesse que jogar, é, pô, se ele tivesse jogando, né? Bola, pode falar? Nada. O Papa aceita a crítica, esses caras não aceitam. Foi a mesma história com o São Paulo, que os jogadores fizeram a volta de silêncio. E só o negócio do termo não é esse. Eu não tô chateado com o Elias. Muito pelo contrário. Você tá puto da vida. Não, eu tô indignado. Ah, indignado. Eu tô indignado. Quer dizer, o cara agora caga a regra pra todo mundo. Olha, vocês têm que torcer assim. Eu não quero que vai. Só quero que aplauda. Juro. Ó, vocês são corintianos de verdade, esses aqui não são. Detalhe, os caras ganham bem pra caramba pra fazer isso, pra jogar bola, meu. A torcida do Palmeiras nunca vaiou. Meu Deus. Aí não pode vaiar. Não. Se o Cuca amanhã faz uma alteração absurda. Os caras vaiam. Ah, não pode vaiar. Sempre vai. Ah, tem a torcida. Tá líder, né, aplaude. E tá líder. Aplaude. E os caras vaiam, hein? É. Não, não, aplaude. O amendoim lá não é fácil. Parabéns, não, né? Cuca. Você mexeu errado. Aí não pode vaiar. Vai caçar sapo. Ah. Então tá bom, Daniel, manda teu abraço aí pra quem você quiser, vamos lá. Opa, manda um abraço aí pra um amigo que deve estar ouvindo aí, o Aimbereu, Birosca. Aimbereu? Como é que é o nome dele? Aimberê. Aimberê. Eu tinha um amigo meu que estudou na PUC comigo, o Aimberê. É música com Aimberê. Hã? Música com Aimberê. Aimberê. Não é Aimberê, é Aimberê. Sensacional, mano. Beijo, adora. Aimberê. Manda um abraço pro Thiago aí também, o Chico. Chico. E um amo ela pra minha esposa aí, a Tamires. Legal. Livrou, amo ela. Livrou a terça-feira hoje. E, amigão, manda seu placar também aí, velho. Corinthians e Grêmio, 11 horas, domingão. Lá? Ah, se for 6-0, já tá beleza. É, viu? Difícil lá também. Ah, mas tá, o Grêmio tá caído pelas tabelas, hein? Tá não, mano. Opa. Tem dois pontos como caído. Opa, mas o Grêmio, depois que saiu o Juliano, o Domenico Gatto tá tropeçando, tanto é que empatou com o América lá, velho. Tem dois pontos, filhão, né? Opa. Daqui pra frente, qualquer 6-0 é bom. Mas o Grêmio tá confessando, mano. Benjamin, o Fábio Bernardo falou que não dá pra ligar pro Capetinha. Ele tá preso, não tá? Não, não tá mais não, acho que já saiu. Não tá mais? Tá preso? Acho que já saiu. Não, mas se ele quiser ligar pro Capetinha, tem um monte de jogador do Corinthians. Tem um monte de jogador. Liga pro Basílio. Então tá bom. Ô, Daniel. Liga pro Zé Maria. Liga pro Vladimir. Deixa eu mandar um abraço pro Daniel. Você acha que ninguém passou perreio? Liga pro Rivelino. Porra. Eu queria falar com o Rivelino. Rivelino eu queria que o Rivelino falasse disso. Hã? Quase que ele não. Se ele estipular que tem que vaiar, tem que vaiar. Precisa ver se na cartilha do Elias tá que o Zé Maria é um torcedor do Corinthians também. Daniel, um grande abraço pra você. Obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado a você. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Este é o momento sem parar aqui do Estádio. Nossa, 97. Domênico funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Segunda entrando lá agora. Querida, ó querida, ó querida Clementina. Alô? Alô? Quem fala? É o Rodrigo. Fala, Rodrigo, tudo bom? Tudo bom, é você, Domênico? Bom, Rodrigo, do que é o nome completo? É Rodrigo Mitocho Ueda. Mitocho Ueda. Sueco, Mitocho. Ele é sueco ou dinamarquês? Quantos anos você tem, Rodrigo? 39. 3.9, RG. Essa é difícil, hein? É. Ah, é nada. Isso é, é com o Rude aí. É, porque... Como assim com o Rude? Ele que imitou com os caras aí, velho. Ah, sensacional! Olha, parabéns! Eu vi, eu achei que até era o suor, assim, da testa do RG. Porque, essa foi boa, mas foi boa, ele saiu pela... Camisa 10, é, Martins, véio, só meio joga, campo. A melhor, joga parabéns! Com... E não é modinha. Você gostou, né? Agora você gostou, né, Carlos Alberto? Hein? Agora você gostou, né? Você não é jogador mimimi, né? Fica revoltado, pode falar mal da piada. Põe no programa do Danilo Gentili. Põe no programa. Rodrigo, aí o bairro. É Nova Petrópolis. Nova Petrópolis? Ah, no Rio de Janeiro, não é? Amigo, sei o que eu conheço. É aquela lá da... Não é Petrópolis? O Elias. Não. Terra da Princesa. Pera que ele tá me imitando. Tá me imitando, meu. Meu, se é o Ganso que não, fala é isso, ele, eu tô. Posso falar? É Petrópolis, acabou. É do Rio, velho. Não é, idiota. Não, Petrópolis é São, São Bernardo. Idiota. Puto, é isso mesmo. Alguém quer bolacha integral aí? Ah, o outro fez lá. Alguém quer bolacha? Bolacha integral é coisa de passarinho, velho. Isso aí nem passarinho pode comer. Ah, desculpa aí. Passarinho que come pedra. Sabe o tchobinha que tem. Ô, velhinho aí, dá, qual que é o... Dá lá pro bebê. Pra mim. Qual que é o... Pra nós, né, Bá? E qual que é o time aí, brother? Ah, o time é aquele que a gente só vê a galera no retrovisor. Verdão. Marmeira, chupa! Rapaz... Chupa aí, mano. Chupa, mano. Ah, pro inferno. Rapaz, e olha, finalmente... Vai mamar no pai, rapaz. Finalmente terminou o primeiro turno e a gente conseguiu o que a gente queria, o primeiro objetivo conquistado, né? É, o Palmeiras acabou sendo o time que teve maior número de pontos. Só lembrando que não ganha título, viu? Agora. mas quando é o Corinthians, quando ganhou ano passado, meu amigo, primeiro turno, todo mundo fala. Não, mas nós ganhamos os dois. Os dois turnos. Tudo bem, mas o Palmeiras pode ganhar ou não pode? Fica quietinho, deixa ganhar, falar do líder. É que o segundo turno é o mais importante, ganhar, né? Pode ganhar. O mais importante é o segundo. Não é a taça do segundo. Mas pode ganhar, ué. Né? O que tem mais chance de ganhar é o Palmeiras. Ele tá mais na frente de todo mundo. Não é isso? É isso aí. Só depende dele. Só depende. De nós, ué. Só depende do Palmeiras. Já pensou que legal se assim, do tenho... primeiro ao oitavo se classificava pra fazer uma Copa a partir de agora? Ah, mas tinha assim, antigamente era assim, né? Mas só sugeriu uma ideia legal. O Santos primeiro... foi campeão. É, mas só lembrando que o São Paulo não iria classificar. O campeão do primeiro contra o campeão do segundo, eu acho bem legal. Campeão, né? Eu acho legal, acho que seria legal. Zerava tudo, né? Sim. Oh, fala aí, Rodrigo, fala. Em 2009, quem que foi primeiro no primeiro eu acho que foi, acho que foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras. É. Eu acho que foi. Acho que o Palmeiras tinha 2009. Foi o Inter. Um ponto na frente. Foi o Inter. Foi o Palmeiras. A virada do primeiro turno. Foi? 2009? A virada do primeiro turno, se eu não me engano, foi o Internacional. Sei o que eu conheço. É, porque... Será? É. O Palmeiras ponto na frente. Não, mas o Palmeiras deslanchou depois. Guinou. Ah, eu tenho quase certeza, não é 100%, que era o Inter. Vou tentar verificar nas informações. Mas não é melhor você falar com 100% de certeza? É, porque depois passou e deu o Flamengo, né? Ô Norberto! É, depois lá, mas o Flamengo passou lá na frente, já faltando poucas rodadas. Aliás, quem passou primeiro foi o São Paulo. São Paulo eu lembro que ficou na frente. Depois o São Paulo também não segurou e eu não peguei a bolacha. Oh, dá a bolacha. Pega aqui, bebê. Vocês estão loucos. E o Palmeiras, São Paulo em 2008 tava a mesma posição que agora. Leva pra ele, vai. 10 pontos do líder. Alguém achou aí a tabela do primeiro turno de 2009? Vou tentar achar aqui. Não sei se a internet tá ruim. A internet não tá ruim, né? Você não sabe procurar. Com o Jorginho e depois com o Muricy, né? É o normal. Tá normal. Aí depois veio o Wagner Lobby. Aí desandou, né? Aí desandou depois, é. Aí desandou. Por isso que eu fiquei na dúvida quem que virou o primeiro turno campeão. Aí o Wagner Lobby apanhou. Aí tinha o Bubina no ataque. Foi nesse ano que o Wagner Lobby apanhou? Foi. Tinha o Bubina... E o Wagner Lobby. Mas o que você tá buscando em 2009? Qual é a... 2009, olha, beijo. A tabela, o final do primeiro turno. Passa a bolacha, Moita, por favor. Só tá... Comparativo primeiro turno brasileirão. É, não. Tava bem, né? Aqui, ó. Mas eu acho que esse ano... Era o Palmeiras? Ah, Palmeiras. Já avisei, aqui, ó. Hein? 2008 foi o Grêmio. Tem um comparativo 2008. Tá aqui, ó. Palmeiras em primeiro com 37 pontos em 19 jogos. Goiás em segundo com 35. Oi, o Internacional com 33. O Goiás ainda estava vivo, cara. Essa é a última, era o final? A última o Flamengo rodada. Tinha 27 pontos, ocupava a décima posição. E o Palmeiras tinha um ponto a mais que é isso, sua velha louca. Era o Palmeiras. Ele ganhou o primeiro turno, mas o Inter estava depois... em quanto? Em terceiro? O Inter estava em terceiro, 33. E o Flamengo tinha 27 pontos. Tinha 10 pontos a menos que o Palmeiras e acabou ganhando o campeonato. E o Palmeiras tinha um ponto a mais, né? Então, o Luiz Abidal falou que eu tenho razão, que era o Inter com 37 pontos. Acabei de ver aqui, pô. O Lucas Felipe tá falando, era o Inter. Você tá em 2009 mesmo? Aqui, e o, pô. E o Inter aqui, hoje tá... O que tá escrito aqui do lado? 2009. 2009, pô. Aí, 2009, 2008. É que a galera tá falando aqui, ó. Pera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Tem uma outra tabela. Será que tá errada essa tabela? Não é possível. A galera tá falando que eu tenho razão, que era o Inter. A melhor confirmar certo. Tem um jogo a menos, eu acho. A melhor confirmar. O Inter. Ok, o Pedro César Jordão, foi o Inter. Mas só jogou o último jogo muito tempo depois, era jogo atrasado. Eu preciso colocar o Domênico na minha palestra, né? Google não é jornalismo. Não, mas eu tô aqui eu tô entrando nos esportes aqui, ó, vocês estão loucos? Isso é um lixo. Isso é um lixo mesmo. É, Google não é jornalismo, né? Como assim? Deixa ele tá pesquisando. Já diria João Mir Betti, o maior jornalista. Aqui. É que aqui tá... Ó. Não, tá errado. Ah, bom, eu vou, depois que o João Paulo Kishi tá falando aqui, ó, Benji, o Inter tinha dois jogos a menos na virada. Quando fizeram os jogos atrasados, o Inter passou. Eu tenho razão, o Inter foi campeão do primeiro turno. Eu que eu conheço. Não sei se você tem razão, eu acabei de ver um negócio que não era. Ah, gostosa. Porque não tá. Porque o Inter tinha dois jogos atrasados. Ah, deixa eu ver lá se tinha dois jogos. E aí, quando acabou oficialmente o primeiro turno, o Inter foi campeão. Porque, deixa eu ver, o Inter tinha 17 jogos. Viu? É, mas tá vendo? É porque agora que a gente olhou aqui, ó. Então, é porque... Então tá. Não, então você tem razão. Você pegou a tabela... O Inter tá com 17 jogos, e os outros tem 19. Malditas... Acho que tem aquele negócio que... Igual agora. É, de asterisco, de jogo atrasado. Por exemplo, o Cruzeiro tinha 18. Foi o Inter. O Botafogo tinha 18. O Inter com E o Inter 37. Tinha dois jogos a menos. Tinha 4 pontos na frente, Palmeiras, mas o Inter... Que isso muda, gente? O Palmeiras não vai ficar até o final. Você tinha razão. No primeiro lugar, a gente já sabe disso. Primeiro que ninguém te perguntou nada e ninguém perguntou teu palpite aqui. Primeiro, começa por aí. Começa por aí, tá? Fica pianinho aí. Ô, meu velho, e agora o Palmeiras pega o Atlético do Paraná lá, hein, Rodrigo? Ih, rapaz, e agora, pega lá, né? Pega lá, mas eu acho que ganha. Acho que ganha. Você acha que dá pra ganhar lá do Atlético? É, atacando. O primeiro turno, nós metemos 4-0 nos caras aqui, hein? É, mas eu acho que lá ganha. Ô, Norberto. Tem que ganhar lá pra recuperar esses últimos jogos que perdeu, né? Ô, Norberto. Do Atlético. Fala aí, você colocaria o... Ô, velho, come primeiro, mas depois poucos, você fala. Pô. Mas, Benjamin, poucos times que ganharam o primeiro turno, acho que não ganharam o segundo, né? Poucos. Esse é um caso. É, o Inter foi campeão do primeiro turno. E se eu também não falhar a memória... E quem ganhou foi o Flamengo. E se não me falha a memória, também não tenho certeza. Mas se você for ver o campeão, a melhor campanha do segundo turno em 2009 não foi a do Flamengo. Como não? Esse é um a melhor poder... campanha... Foi do Fluminense. Não, se eu não me engano, em 2009... Flamengo não estava dividindo foi o Inter, Cruzeiro. A cabeça ali, cabeça a cabeça? Acho que foi o Cruzeiro. Eu nem lembro. Tá pipocando, hein? Ah. Ô, Norberto. Era o Inter e Flamengo. Fala, hein? Não lembro. E quem que você colocaria no ataque domingo contra o Atlético da Machada? O ataque, eu sempre gostei daquela formação, que era o Roger Guedes. O Gabriel não tá, mas aí tem o Eric e o Dudu, né? Ô, Beijão, você que é amigo do Paulo Pobre. Eu? O que fizeram? O Beto Guedes estrelou? Eu? Falaram que ele estrelou no bastidor e botaram ele no banco, que ele pediu mais dinheiro, sabia? Mas, então, tô sabendo. Então, se ele estrelou e pediu mais dinheiro, ele que vai pro banco. É verdade. Ele jogou três partidas bem aí, que ele fez. Verdade, deu três passes pro Gabriel Jesus e marcou não dois tem gols. Motivo ainda, né? Mas se ele acha que ele é o Pelé, então fala assim, ó, Paulo Nobre, chegou a proposta da Inter de Milão, eu vou embora. Agora é a moda, é jogador modinha. Faz dois gols, ele quer melhorar o contrato. Agora quando ele fica seis meses sem marcar um gol, ele não pede pra dizer, vai caçar sapo. É verdade. Mas razão. aí o cara depois recebe uma proposta, o Palmeiras não vai ganhar nada. Ele recebeu, viu? Parece que ele dizem que ele... De... Mas é que tá, esse papo, acho que esse papo tem que verificar direitinho, porque... eles dois receberam, não só ele. Não só o Roger, como o Vitor Hugo. Não, mas o Vitor Hugo não era pra outro time. Então, mas tudo bem, recebendo a proposta. Sim. Se fosse Melindrar, o Vitor Hugo também tinha Melindrar. Mas o Domênico, Melindrou. Posso falar com uma visão crítica? Sim. O Palmeiras tem que renovar o contrato desse moleque. Porque uma coisa é o cara chegar e já começar a meter uma mala e o cara não tem motivo pra meter a mala e já achar que deve ganhar mais. Outra coisa é o cara chegar, tá certo? Porque eu não sei quais são os moldes aí e o contrato que o Palmeiras deve ter feito com esse moleque. É só pagar, mas deve ser um contrato baixo. Porque geralmente quando o atleta vem num clube menor, o cara não chega ganhando 300 pau por mês. Não. O cara chega ganhando 100, 120 pontos. Ele ganha 120. Então, é 100, 120. É praxe. Isso daí qualquer 120, clube. Qualquer clube. O Palmeiras, eu acho, Domênico Gato, que deveria olhar com bons olhos esse moleque, porque o cara é bom. O cara é bom. Não, ele é bom jogador. Você vê já, pela técnica que o moleque tem, não é porque geralmente o gol engana. Quando Quando você pega aquele caneludo em bom momento, que o cara empurra um monte de bola pra dentro do gol, é uma coisa. Mas quando o cara constrói a jogada, é diferente. Ele parece ser bom jogador. É bom jogador, velho. O Palmeiras, se não renovar com ele aí, velho, ou pelo menos ampliar o contrato. E os outros 25% é só. Já tá assinado, é só pagar. E falaram que depois que viu, Beijão, o conselheiro me disse que depois que ele recebeu a proposta. Proposta? Ele pediu de 120 pra 250 e ficou com carinha feia. Ô, vó. Mas acho que é o meu termo. O Corinthians tem um jogador chamado Luca que tava voando. É. Aí precisou comprar. Comprou. Depois aí, comprou o craque. É que ele se machucou também. Mas não jogou mais. O Leandro que veio do Grêmio na troca do Barcos. Depois que contratou. O Barros joga, vó? Não. O Barros machucou. O Barros morreu. O adutor. Machucou mesmo. Machucou feio. Adutor. Mas não joga. O Mina volta. O Mina, não sei. Eu acho que o Mina volta. Ele só volta depois da Olimpíada, né? Não, ele não foi pra Olimpíada. Então, ele só volta depois da Olimpíada, quando terminar o período das Olimpíadas. Não, parece que semana que vem. Semana que vem? Olimpíada? É. Então, não, mas ele, quando se lesionou, ele perdeu a vaga das Olimpíadas. E pelo que disseram na oportunidade, é que ele só voltaria após o término das Olimpíadas. Que é o prazo de recuperação. Ah, o prazo de recuperação dele. Sim. Mas se for antes... pode ser que seja antes, mas o prazo que deram inicialmente é no final desse mês. Parece que já tá treinando lá com bola, tudo bem. O recondicionamento. Rodrigo, um grande abraço. Quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Abraço, especial pra vocês aí. Curta o programa. Obrigado. Desde a abertura lá na outra sede. Ô, amigão, só um minuto. O Labate mandou um torcedor do Palmeiras, mandou um tweet aqui legal. Qual? Mandou pra você, amigão. Não se preocupe com o ataque do Verdão. O Jesus estará em campo no fim de semana. É verdade, né? Será que o Brasil roda quarta-feira? Ah, ele tá falando aqui, o Labate. Labate achando que o Brasil não passa pela Dinamarca? Ué, se o Brasil empatar... Se empatar, tá fora, hein? Não, depende. Não, depende. Se o Iraque... O Iraque vai ganhar. Ou a África do Sul, um dos dois. Se ganhar, o Brasil tá fora. O Brasil tá fora. Labate que deve ser... E se empatar o jogo em 0-0 e o Brasil 0-0, eu acho que vai pra sorteio. É pra sorteio. Brasil e Iraque no sorteio. Aí o Brasil classifica. Esse Labate aí deve ser filho do Nicola Labate. Que vergonha, ir pro sorteio, hein? Eita, nós, hein, mano? É que voltar pra seleção, só também não pode. Mas vai ganhar, Mas também não pode criticar. Não pode? Não pode. É o momento de reparar. Cadê o tchau, amigo? Já falou. Tá bom, Rodrigo. Tchau. Obrigado. Valeu, mano, chupa. Vai pro inferno, tchau, trouxa. Chupa, não segue. Chupa o trouxa. Não pode ofender. Tocar a buzina da sua irmã. E o Domênico? Só passar aqui a informação aqui que o Brasil feminino joga hoje também. Joga o Brasil contra? 10 da noite, mano. É África do Sul. Vai em Manaus. Pô, 10 da noite hoje tem Phelps, cara. A partir das 10. Phelps é um monstro. Ainda vai nadar 200 borboletas hoje. Gente, calma. É um momento sem parar. Precisamos terminar esse. É o terceiro ouvinte agora. É um momento sem parar que funciona como único adesivo. Mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Gigante guerreiro, Taileon! Caramba, hein? O Phelps é do Paranauê, meu. Alô? Alô? Quem fala? Nada a pouco, Phelps. Carreiras Romano. Não entendi. Arthur? Carreiras Romano. Carreiras Romano. E parente do Plácido. Ah, não, do Carreiras? Não, Plácido Domingos. José Carreiras. José Carreiras. E o Pavarotti. Tem os três tenores. Era o Carreiras, o Pavarotti e o Plácido Domingos. Gente, como era chato aquilo. Não, é da hora, velho. Eu concordo com o Benjamin. Chato, mano. Chato pra caramba. Aí os negros compravam o DVD deles cantando, não conseguia música. 5 minutos. Meu Deus do céu. O Benjamin tem razão, eu concordo. Não é chato. Música clássica. Ô, mano, tá louco. Música clássica é música pra uma cultura muito alta. Aí você recebeu uma visita em casa, tava na moda os três tenores. Aí botava isso pra receber a visita, as pessoas quase se enforcavam na sua sala. Mentira. Veja, tem razão. Velhinho, e quantos anos? 2.0. LG, 2.0 hoje. Fazia tempo que não ligava um ouvinte mais novo assim. Qual que era o número da biga dele? Da biga? Sensacional! Isso é para os tortos. Sensacional! Carreira romana? Carreira romana só podia ser. Arthur, e o bairro? Já fez carreira, RG. Fala, é... Vou fazer. Vila Regente Feijó. Eu não entendi. Vila Regente Feijó. 20 anos. Ah, porque tem a rua Regente Feijó, mas não. A vila... Eu vou dizer agora. Quem foi Regente Feijó? A rua Regente Feijó? Tem a rua Regente Feijó. Quem foi Regente Feijó? Mas a Vila Regente Feijó que eu conheço, que é a primeira vez que alguém liga. Se eu não me falho a memória, na Zona Leste, ele perto da Água Rasa. Isso, perto da Anália França, ele chove. Deus do céu, eu sou o GPS Man. Regente Peugeot era um rei? Meu, olha essa notícia, olha essa notícia. Tinha a menor ideia. Olha essa notícia que meu amigo David Arazi mandou. Homem é preso por estar tirando foto por baixo da saia da vítima e na delegacia diz, estou procurando Pokémon. Agora é Pokémon, filho. Olha aqui, essa cara, é agora é. Cara, é um brincalhão, pô, velho. Uma vez o cara quase apanhou aqui no metrô do Trianon aqui. O cara, mano, foi subindo na escada e começou a tirar foto na saída, embaixo da saída da menina. Ou o outro cara viu, o cara pulou, o cara tava descendo a escada, e o cara pulou pra escada, começou a dar uma socada no cara, fala, você é um safado, você veio, como é que você faz isso, mano? É minha mina, você tá fazendo isso lá de cima. Mas apanhou, Domênico. Ah, tá certo. Aqui, ó, 8 horas da noite, trouxa. Tá certo. A Domênica, outro dia, abaixou o volume do rádio. Deixa eu contar aquela nossa história. Não, que foi? Outro dia você... Vai contar a história de quem? Você tava com seu celular... Vai contar a história de quem? Por debaixo da minha saia. Que isso? Você tem usa saia agora? É, você tava procurando... Você tava procurando... Você é... Saia, porra. Pera aí, você estava procurando... Eu não, você a me Pokégeba. Você tá me confundindo... É. Eu vi hoje a você Pokégeba. Está me confundindo com algum da sua laia aí. Eu ando de saia... Eu ando de saia... laia dele. A Domênica é teu fetiche, que é eu andar de saia... Tua mãe? Sem cueca. Tua mãe? E aí ela fala pra mim, dá cambalhota. Ô Arthur. Oi. Você é quase menina. Doente. Arthur, mas é quase uma menina, mano. É. Eu não sou não. É, não tem nada lá. Ô Arthur, me diga. Diga. É verdade. Qual que é o Arthur time? O Arthur ou ele? O Arthur, qual o time? É nós, Dodô, Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, meu Deus. Esportiva Palestra. Meu Deus. Nós estamos ficando nojento, vovó. Ah, calma. É olha, nós, vovó. Estamos começando a ficar nojento, hein? Eu tô há dois dias sem tomar banho. Já estamos ficando nojento. Tá dando pra perceber. O Luiz Abilal disse que o... Abidal. Que o Mina vai voltar domingo. Domingo agora? Já roda? É. O Arthur, rapaz, que coisa, hein? O nosso querido jogador lá, o... Lucas do Barrio. Lucas Barrios se machucou. Cara, eu sou fã do Barrios há muito tempo, mas o Palmeiras... Tá difícil. Caramba, cara, mas que quando parece que vai, ele machuca. Tadinho, em 2009, cara. Eu lembro dele no Colo-Colo contra o Palmeiras, tá aqui no Palestra. É, ele era bom jogador, sempre foi bom jogador. É esse é lembramento eu que eu tenho dele. Ele era também, é o meu lembramento. É, pra fazer o quê? O cara tá indo, sei lá, o cara tá se machucando, né, pra fazer o quê? Não tem o que fazer. Então. E agora contra o Mazico, o Palmeiras também, né, velho? É, o cara vai embora. Ainda bem que o Palmeiras tá com um elenco aí que dá pra suprir aí os jogadores. E a sorte do Palmeiras, né? Que o Nobrinho tá bancando lá, falou, não vende. Porque se o Palmeiras tivesse vendido os jogadores, mas esses estão machucados, mas o que saiu pra seleção, o Palmeiras ia cair muito, hein, velho? A sorte do Palmeiras, que o Nobre tá bancando, velho. Ah, mas ele só não vendeu dois aí, né? Não tem que vender três, mesmo, né? Nós estamos com dinheiro mesmo, estádio lotado todo dia, todo jogo. Só estádio não paga atleta. Paga, mesmo, paga, tá pagando. É. Paga, opa. Pra segurar o cara? Não sei se segurar, mas o Palmeiras, por exemplo, ele tem uma média aí de 4 a 5 milhões, como não paga? O torcedor também, né? 4 a 5 milhões por mês, a folha deve ser bem alta, né, o estádio mano? Paga. Mas a folha é alta também, né? É isso que eu tô falando. Folha alta. Só estádio pago. Quanto que é a história? Por mês, quanto? 1.300 por ano. Você paga por ano? Por ano. Isso. Imagina. Você pega aí são mais de 100 mil torcedores? Quanto tá hoje lá, mano? Não, vou pegar aqui os números do Campeonato Brasileiro pra que a gente possa ter um parâmetro aqui, Domênico Gato. Em por termos exemplo, de arrecadação. Peraí, o mano tá falando. Então, você tem uma ideia. Vai falando aqui, eu vou buscar aqui. Vai, fala. É. Então, você tem uma ideia. Quando eu vou no jogo, mas eu vou em todos os jogos. É a mesma galera. Então, você pega aí que todos eles... mas eu não tenho dúvida. Porque tá vendendo pro sócio torcedor. Eles têm a prioridade de comprar o ingresso. Estádio paga é outra coisa, né? Ah, mas tá praticamente o estádio... É verdade. A folha de pagamento do Palmeiras, ela acho que é quase paga pelos ingressos, sim, pelo sócio torcedor, hein? Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza, porque faz a conta, cara. É que na hora o cara fica pensando no negócio, né? Tipo, porque o volume de dinheiro que vai entrar no time. Se você negar uma proposta dessa, mesmo então, como um cara que está aparecendo agora, ninguém sabe se vai vingar mesmo, né? Mas a proposta que chegou é pro Roger Guedes, que já apareceu e bem, e pro Vitor Hugo. Mas o Vitor tá 2 anos. Muito bom. Ô, Domênico. Jogando baita zagueiro. Como é que vai vender? Não dá. Você tem uma ideia, Domênico, agora pra falar de números aqui? O líder aqui de público no Campeonato Brasileiro até agora é o Corinthians. O Corinthians ele teve 33 mil a média por jogo, tá certo? E 331.098 no público total, em 10 partidas. O Palmeiras no público total ele teve 324.559. Certo, isso de público total. Durante o jogo, bastante. É, como se fosse, porque ó, em termos de média aqui, dividido por 10, o Palmeiras teve 32,456 e o Corinthians 33,110. Tá bem grana, que vai, mano. O que vai mudar aqui é a arrecadação. É e a grana. Os dois? Sim, os dois. A arrecadação, Domênico Gato, em renda bruta. Bruta. O Palmeiras ele teve aqui R$20.338.752. Em 10 jogos. Ou seja, R$20.338, vai, pra ficar mais fácil. O Corinthians ele teve 18.352.697. Bruta. Ou seja, a diferença aqui é de 2 milhões. Líquido não bruto, dá, né? Bruto. Tem líquido aí, mano? Tem. Já vou pegar aqui. Líquido, Domênico Gato. O Palmeiras ele teve aqui R$14.858.576. Em 10 jogos? Isso, em 10 jogos. Então dá uma média de 1 milhão e 400 por jogo, ó, Motinha. 1 milhão e 485 por jogo, então, líquido. Você faz a líquido, conta. Quase 1 milhão e meio. Um milhão, quase 1 milhão e meio, então. Ó, só pra chegar na conta. Por 1 milhão e meio. O Palmeiras gasta? São 4 jogos no mês? Mas se é 1 milhão, folha dá 6 pau. Quanto 6 milhões folha do, por mês? A folha do Palmeiras você tem uma ideia. Mas você deve dar por aí, ó, não é, mano? Pra você ter uma ideia. Bora o avante. O Corinthians, ele teve aqui de arrecadação líquida no Campeonato Brasileiro, foram 11.345.000, tá certo? Por jogo, o Corinthians ele teve uma arrecadação aqui líquida de 1.134.000, ou seja, o Palmeiras ele tem aí, teoricamente, um público presente menor, mas o ingresso é mais caro. Sem contar que o custo para que o Corinthians abra a arena é proporcional ao que o Palmeiras gasta ou até mais, e aí eu não sei o porquê. Mas a renda líquida do Corinthians, tudo bem, tem o ticket mais barato, mas o custo que o Corinthians tem com a sua própria arena, que é um estádio novo... Mas tá conseguindo pagar o estádio, não tá? Então, o Corinthians agora, ele não tá pagando, Domênico Gato, porque o Corinthians ele tá traçando uma estratégia aí pra ter aquela... Não é uma anistia, mas é pra ter aquele período de carência que os outros estádios que tiveram aí na Copa do Mundo tiveram pra começar a pagar. Eles tiveram um ano de carência pra começar a pagar e o Corinthians, eu não sei que pé que anda, mas o Corinthians ele tava traçando uma estratégia jurídica. Mas não, mas o que eu quero dizer, com esse dinheiro acho que conseguiria pagar. Tá pagando, tá pagando. Pagar. A duras penas, só, os únicos meses, Domênico Gato, que o Corinthians ele não conseguiu pagar o estádio foi o mês de dezembro e o mês de janeiro. E no mês de dezembro teve uma partida só na Arena Corinthians e em janeiro também não teve futebol porque é um período de férias. Aí o Corinthians precisou tirar do clube pra pagar aquelas parcelas do boleto. Mas, eu tava falando, mas o seguinte, estádio tem sido autossuficiente. Folha do Palmeiras. Folha do Palmeiras. Deve ser 10 milhões. A folha do Palmeiras, a folha do Corinthians. Deve girar em torno de 10 milhões. Pra pagar. Tudo isso. O estádio só não paga. Tem uma folha da Jamaica que é caro, né? Então, mas só um minuto. O Palmeiras, além desse dinheiro, esses 6 milhões que estão entrando por mês, de bilheteria. Ajuda pra caramba. Não, sim. Tem também o patrocinador. Sim. Os patrocinadores, parece quanto que é? 40 milhões? O Abilal mandou aqui, ó. Fora além dos 40, EG, de patrocinador, tem a grana da televisão. Então você soma isso tudo e depois divide por 12 pra você ver o gasto que você tem. Ó, tirando a folha de pagamento, o Palmeiras, lógico que tá ganhando dinheiro. O Abilal mandou aqui, ó, que é 15 milhões por mês no Avante, 33 do patrocínio, por 15 mês, milhões de arena... Mais TV, mais venda de material esportivo. Ah, não. É uma grana, velho. Total. É uma grana, pô. Você tá louco? Não, o Avante é no mês, ele disse. 15 milhões por mês? É, ele disse. É que... Ah, mas faz a conta. Ele conhece. Você tem cento e não sei quantos mil torcedores, 109, não é isso? Tava lá essa conta? Um tá ano que sabe. Milhões. Tá mais, 130. É, quanto? Por aí, é. Quanto? 126, 127. Então, você tem 126 mil torcedores pagando... Todo mundo pagando. Se cada um... Quanto você paga por ano, Arthur? É 1.300, é 110 por mês, não. É o plano que eu vou de graça no Norte. 110. 110. Faz a conta, 110 vezes 110 mil. Faz a conta, mas vai dar isso aí mesmo. Vai dar uns 15 milhões. Ué. Eu acho que uma média que a gente tem que fazer é de uns R$50, porque estou pagando 110, estou pagando 50, estou pagando de 400. Então a média deve ficar entre uns 70, 80 então, reais por plano. Mas você faz a média, né? Aí você soma isso, vai dar esse dinheiro todo mesmo. Eu acho que o Barrios devia pagar o Avante, porque ele vai em todo jogo de graça. Agora tá indo, né? Eita, tá bom, é corneteira. Momento sem parar, tchau. Vamos lá, você quer mandar abraço pra alguém? Manda lá. Vixe, é impressionante a audiência de vocês, cara. Que eu tô aqui há não sei quanto tempo. Meu, mó galera já mandou mensagem pedindo um abraço. Vou mandar um abraço pro pessoal do Plano Cardíacos, do Palmeiras. Cardíacos? É, Plano Cardíacos. Imagina, velho. Porra, velho. Nossa. o pessoal do fute de terça, que daqui a pouco a gente tá lá jogando uma bolinha. E o futebol de sábado. Alô. Beleza. Falou, abraço, Arthur. Um grande abraço. Valeu. Alô. Abraço. Valeu. Tudo de bom. Foi aí um momento sem parar. Agora, olha, mudando um pouquinho de assunto. Diga. Esse final de semana, inclusive, eu já troquei as caixinhas que eu tinha lá no meu carro pelo novo adesivo do Sem Parar. Viu? Eu estreiei a minha. Olha, estreou? Estreou. Ah, e a gente, eu, você, RG, tanto o Mano, quanto todos que estão aqui, nós continuamos com toda aquela comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora, os nossos automóveis, os nossos carros, eles estão muito mais bonitos, muito mais bacanas. Eles dão risada, velho. Pô, que é isso, ó. Esse pessoal do Sem Parar aí mandou muito bem, viu? Agora, com um único adesivo, eu e os meus amigos aqui passamos por pedágios e estacionamentos, sem ter que preocupar com moedinhas, tickets ou essas coisas chatas aí. E ainda, o Benjamin que faz muito isso, ele abastece o carro dele sem ter que descer do carro. Nem olha pro frentista. Né, Benjamin? Sabe há quanto tempo... Você não desce do seu carro? Não, eu uso o separar pra abastecer direto. Direto, né? E lá no posto lá da Vega Filho, que infelizmente mandaram todos os frentistas embora. Porra, né? Que estavam lá 30 anos e contrataram só umas gostosinhas de 20 anos. É? E colocar mandaram as todos, lá. O João, todos os frentistas embora. Agora só tem umas menininhas lá, tudo de 20 anos, você acredita? É absurdo isso, velho. O João, meu amigo, todo mundo rodou. Que eu coisa, abasteço hein? Lá na Vila Maria, mano. Então, mas só você chegar lá, só tem as gostosinhas lá. Vai mudar de posto? Mas deixa eu continuar falando sem parar, nós estamos falando de posto de gasolina. É, só não. Quero dizer que você consegue abastecer seu carro sem ter que descer do carro, só isso. E sabe o que é melhor? Olha, vem tudo numa conta só em até 30 dias. O meu extrato chegou agora há pouquinho aí, ó. Acabou de chegar aqui, eu vi. E sabe como é que faz pra tocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Dá a dica aí. É fácil. Vai lá no seu celular agora, baixa lá o app do Sem Parar agora mesmo e encontra a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar, é moderno. Está sempre à frente e é uma mão na roda da vida da gente, não é verdade? Boa. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. E o Benjamin vem agora com um recado importante de Extra. É isso aí, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E olha, segura o coração, viu? Amanhã é dia, minha gente, é dia de jogo, de chamar os amigos, a família para sua casa, tomar aquela taipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato, mas e você, hein? Pois é hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol e Itaipava, o Extra é o dono da bola. E você merece o Extra Gol, mas lembre-se, hein, bebê, só com moderação. É isso aí, Benjamin, beber só com moderação. Ô, Domênico. Pois não. A gente tava falando agora há pouco aí da folha salarial. Folha salarial dos clubes brasileiros. É, você foi vaiar. O líder, o que mais gasta dinheiro aí em termos de salários, é o Palmeiras, com 11 pau e meio por mês. Folha? 11 e meio. Errei por um milhão. O Cruzeiro é o segundo com 11 milhões. Tá certo, o Cruzeiro tá ganhando, cara, tá ganhando 11 bem, milhões, velho, de folha de pagamento. O Inter de Porto Alegre é o terceiro com 10 milhões. Os caras estão ganhando bem, velho. Porra, velho. O Corinthians é o quarto com 9 milhões. O Corinthians também tá pagando bem. O Atlético Mineiro é o quinto com 9 milhões também, empatado ali com o Corinthians. Deve mudar quem dá mais nota e quem dá menos nota. O São Paulo é o sexto com 8 milhões, a folha salarial do São Paulo. E o Flamengo é o sétimo com 7 milhões. Mas aqui não está incluso aqui o salário do Diego e tudo mais, que pode ter subido um pouco mais. Ah, com certeza. E o Flamengo sobe possivelmente deve ter... Um pouco mais. O Flamengo ele deve ter superado o São Paulo, porque o São Paulo ele acabou se desfazendo do Ganso, do Calleri, que eram jogadores caros também. Folha. Então baixa pode ter baixado um pouco, mas... Verdade. Tá, mais ou menos São Paulo era, ano passado o São Paulo era o segundo em... É verdade. Boa, Mano. Obrigado pela informação. A Folha São Paulo era o segundo. O Santos também baixou bem. Ano passado estava alto pra caramba. A Folha da rádio que marca do Santos. Calma, antes do WhatsApp, preciso mandar um recado importante. Um recado legal para você, ouvinte do Estádio 97. porque muitos de vocês estão aí ouvindo a gente, gosta de uma boa festa, gosta de música e principalmente de um belo cruzeiro de navio, não é verdade? Sim. Ano que vem, meu amigo, no mês de março, mais uma vez o Cruzeiro de Energia na Véia estará em alto mar. Aliás, será o 11º ano do Navio da Véia. Serão 3 dias, 3 noites no melhor transatlântico europeu de todos os tempos. Cruzeiro temático, com muitas atrações, incluindo 2 super shows incríveis. RPM, Capital Inicial. Ó, já imaginou, meu amigo? Um abraço pro Ives, lá do Capital, que ouve a gente. O Ives, guitarrista, Ives Passarel, ex-Viper. Tem Fátima aí, no Capital? Tem. Fátima, você gosta de Fátima? Puta, que música. Fátima! Ó. Sensacional, né? Você imagina você lá, no navio da Energia? Olha só, RG. Imagina. Ó, dá uma olhada nas imagens que estão passando, ó. Bonito. Ó, e o capitão entrando, tocando essa música assim, ó. Mata a pau. Naviozão, ancorado. Bonito, hein? Aquele pôr do sol assim, agora, tá se pondo. Olha só a motinha, vai pensar. Ah, eu vou, hein? Ó, Capitão Inicial entra cantando Fátima, hein? Ah, imagina. Além do Capitão Inicial, RPM e também os DJs do Energia na Véia vai ser, olha, uma nave sensacional. Agora, aumenta aí, DJ. Sensacional. Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. E vocês armam seus esquemas. Você não pode perder, olha, se você quiser ir nesse cruzeiro maravilhoso, curtir aquele final de semana prolongado ao lado da sua família e dos seus amigos, o navio da Energia na Véia, eu vou dizer pra você, é o seu cruzeiro, hein? É o seu cruzeiro, sim. Você pode parcelar sua cabininha até 12 vezes sem juros. Ligue agora na promoção. Plantão de atendentes está trabalhando nesse momento só pra atender os ouvintes do Estádio 97. Ligue! 3624-9007. 3624-9007. Navio da Energia na Véia. Ah, cara, é legal, hein? Tá rolando uma promoção legal pra cabine quádrupla. Ataque nuclear! Se você tem uma. Por exemplo, você e mais 3 amigos aí, gente. Sim, sou elétrico. Tá louco, pô. Aquela parte era legal, sim. Para, ele tá fazendo mexão. Ah, mas escuta o seu carro, velho. A música faz parte. Não, o mexão, você tá louco. Tá louco, meu. Voltei pra você, não tem problema lá. Chato, velho. E tá sério. Ameaças de ataque nuclear. E ele tá. Se Deltros não foi Deus quem fez. Alguém um dia vai se ligar. Vocês são vermes, pensam que são reis. Olha aí, nossa. Não quero ser. Vai ser sensacional. Como vocês. Fiz o mar. Se o Dinho te ouvir cantar, ele se joga no mar. Ele não vai mais. Olha, então tá rolando aquela promoção bacana pra você que tem 3 amigos ou 3 amigas pra cabine quádrupla. São 12 parcelas de R$189, mais taxas. Olha, é só ligar lá e se informar. 3624-9007. 3624-9007. Boa. Este é o navio do Energia na Véia, Capital Inicial, RPM, os DJs da Véia. Vai ser show de bola, hein? Ó. Tem aí eles também tocando o Que País É Esse, do Legião, com o Capital, é legal. No YouTube tem. Tem. E também eles cantando no Kiko Zambian, que também é legal. Pior Kiko Zambian. Primeiros Erros é sensacional. O Capital é legal pra caramba. É sensacional. Pra ninguém. Do que vai acontecer. Será que o Dinho deixa eu fazer os back vocals? Não, tomara que não. Cara, não. Com certeza você pode fazer o back. Não, faz o back pra mim, cara. Back vocal. Traz a seda, cara. Vamos lá, cara. Back vocal, tá louco? Cara, o Benjamin, cara, cresceu ali no muro de trás ali do Hebraica, cara, bolando back, cara, com certeza. Ah, tá louco. Ali da rua, cara, ali na cidade de Jardim, cara. É mesmo? Eu não sabia dessa, mano. Ah, você tava ali, né? Ele ia pelo lado da marginal, né? Não, do outro lado, cara, lá das ruas mais escuras, cara. Olha a rua de trás, mano. Ficava lá no muro da Ita, cara. Esse é o vivo? Tanto que o refrão lá, tem uma hora que eles falam, ei, Sarney, faz mal. Vai tomar caju. O Benjamin, cara, o Domênico, cara, o Benjamin bolava, cara, na rua paralela ao Shopping Eldorado Hebraica, cara, eu conheço ele, cara. Bolava. É mesmo, será desse? Tá louco? Estão andando na rua, viu? No cenário, se gira pra todo lado. Sensacional, hein? Respeita a Constituição. mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país? Pô, isso é demais. É, e é tão letra, atual, né? Letra né? atualíssima. Pô, tinha que trazer letra, o Dinho aqui, sim, pô. Com certeza, vai, cara. Vamos trazer ele aqui. Tem que trazer o capitão inicial aqui. Só me avisa pra não imitar ele no dia que tá bom. Tem que trazer os caras aqui pra fazer um pocket show. Então liga lá, 3624-9MI7, 3624-9MI7, navio do Energia na Véia, tá bom? Bom, vamos ver as mensagens chegar agora pelo aplicativo. Motinha tá doido pra saber o que os caras estão falando por aqui. Pô, se for igual na internet, velho. Vamos ver aqui, vamos lá, vai. É, rapaziada, meu nome é Júnior, aqui de Diadema. E eu queria perguntar pro Domênico aí. Ô, Domênico, agora eu descobri o porquê que vocês têm dois títulos brasileiros por ano. É que vocês comemoram título de primeiro turno, né? E aí tem que carregar duas taças por ano. Tá certo, um abraço aí, rapaziada. Falou. A piada dele. Nossa, sem ritmo, velho. Viu? Sem ritmo, mas foi engraçado, velho. Mas não, mas cara, perde o ritmo, não tem mais graça. Mas que quem comemora dois títulos aí que ele falou, esse cara tá louco. Esse cara tem ouvinte, olha, eu vou pedir. Vou pedir uma coisa pra você que vai mandar sua mensagem pelo WhatsApp no 943. Não censure ouvinte, hein? 943530150. Você que vai mandar sua mensagem por lá. É, não beba antes, viu? É mal ficar bebendo, assim. Às vezes você... Ai, não se drogue também, tá bom? E se informe antes de mandar mensagem também, porque senão ouve. É verdade, a gente fala aqui a verdade. Entendeu? Não façam isso, tá bom? Não bebam. Esse aí tava bebum. Vamos ver mais uma por aqui. Boa noite, meninos. Eu sou Amanda de Carapicuíba. É, o Elias foi infeliz na colocação dele, tá? Principalmente sobre a torcida do São Paulo. Eu acho que ele não tem que comparar a torcida, porque cada torcida tem a sua característica. E desde quando eles pedem para ser sócio-torcedor, pro torcedor pagar, ele tem todo o direito de vaiar quando ele quiser. Justamente. E aplaudir quando ele quiser. Essa é a minha opinião. Parabéns. Boa. Qual que é o nome dela? Ela falou o nome? Amanda. Amanda. Parabéns, Amanda. É isso mesmo. Depois vem pedir para ser sócio-torcedor. Veja, a torcida de São Paulo, ela torce pro futebol olímpico, masculino ou feminino? Vai, Motinha, responde o cara. Olha do silêncio. É, esse idiota responde aí. Responde o azedão aí. Pode essa ofender, piadinha, ofende. Sempre idiota, quinta série. Ai, vou falar. Ai, dos Bambi. Ai, ai, gay. Ai, quinta série. Velho, evolui, né? É idiota isso, né? Completamente. Você chamou ele de Pokémon, mano? Eu sou Mauro. Eu sou Mauro. Idiota. Vai pra próxima. Seu Mauro é São Paulo. Dane também. Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece, não, hein? Continua a votar de mim, tá ok? Corta, valeu, mano. Até mais. Não sou eu. É, tá ok? Ele olha pra mim, eu não sou eu. Fala, Mota, Jair Bolsonaro. Ah, já deu também. Um grande abraço, tá ok? Não esquece, não, fala do seu time aí, ó. Dos modinha da Fiel, pô. Coloca a Jair Bolsonaro. Puta, vai encher o saco, um velho. Um grande abraço, tá ok? Ô, Domênico. Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Chega, chega. Valeu. Chega, eu mando, chega, eu mando, eu mando. Pô. Vamos lá, mais mensagem. Fala, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Chega. Valeu. Até mais. Não, mas só uma dúvida que muita gente pergunta, velho. A imitação do Landucci, ela é perfeita. Não, mas aí muita gente mesmo. Não acredita. Não. Aí foi o Landucci, mesmo. Agora é sério. Eu pediria que agora o Rudy Landucci, sério. Não, vou falar sério. Ó, vamos ouvir pra ver se é mesmo. Que é. Presta atenção, presta atenção. Sério, agora, primeiro faz você, vamos ver, vamos ver. Vamos tirar a prova. Que ele fala. Ei, Mota, eu queria. É o que, Jair Bolsonaro? Eu queria mandar um grande abraço pra você, tá ok? Continua botando em mim, tá ok? Esse, vocês ouviram, é o Landucci. Sou eu aqui, ó. Imitação perfeita. Agora vamos ver se é original. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. É ele mesmo. Eu jamais votaria. RG, RG. Você não votaria nele, Motinha? O RG não ouviu. Nem se eu fosse obrigado. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Ah, mas não pode ter propaganda, tá idiota. Faz bastante propaganda. Faz bastante. Você, você apoia ele. Alguém ouviu eu falar, vote no cara? Ah, não, mas eu tô, legal, eu cara. Estou mostrando uma gravação. Mostrando uma coisa idiota dessa. Não, não é o. Não, mas tá dando moral. Você tá dando moral pro cara. Não, tá beijão, o que acontece? O Robertinho tá na dúvida também. Ó, então, então peraí. Faz aí de novo. Agora é o Landucci. Aí, bota. Chega, espera aí. O Bolsonaro, tá ok? Depois, ó, os ouvintes estão falando em mim, tá ok? Depois, contra a reputação do programa, ficar fazendo moda com esse trouxa, velho. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Ainda mais citando meu nome. Um grande abraço, tá ok? você é um idiota, mano. Que pediu pro cara gravar pra você. É, vamos lá. Eu vou chega, chega, chega, eu pediu chega, sim, você chega. Mostrou a mensagem. Mais, não, eu... mais mensagens pelo nosso WhatsApp, vamos lá. Passei pela Paulista e vi o Domênica correndo com a bandeira do Palmeiras com uma faixa campeão primeiro turno. Que papelão aí, Domênica! Meu Deus do céu, tô comemorando tudo também. Tô comemorando fax de 51. Abraço, Mário Ribeirão Pires. Mais uma vez, deixa eu dizer aliás, a produção que tá ali, por favor, não coloquem pessoas bêbadas, pessoas de fogo ou drogadas. Eu não sei onde que ele viu comemorando, mesmo porque eu entrei no ar e em momento... RG, você que é um cara muito íntegro, eu comemorei aqui no ar quando entrou no ar? Não. Muito obrigado, RG. Vamos lá, mais mensagem do WhatsApp, mas não se droga, hein? Vamos lá, vai. Boa a todos aí. Rádio 97, quem fala é Rodrigo Pila. Bom, sobre o assunto do Elias aí, eu acho que vocês estão com a memória um pouco curta. O Elias esteve lá na final, lá em La Bombonera, no meio da torcida. Ele é jogador e torcedor, antes de mais nada. Então vamos rever algumas coisas aí, porque no calor do jogo, entrevista na beira de campo, vocês sabem como é, né? Então fica o meu recado, um abraço. Mas porque o Elias foi na Bombonera assistir o jogo... Ele vai definir agora, que segundo a nota dele, quem é corintiano de verdade e quem não é. E outra, eu também tava na Bombonera, velho. Eu também tava. Ah, e aí? Eu frequento o jogo do Corinthians antes do Elias nascer. Isso não foi, o goleiro do Cruzeiro falou palavrão sem querer. Falou. Mas com relação ao que ele disse engraçado. Domênico Gato, se o Elias tivesse só feito talvez esse comentário aí na beira do gramado e hoje tivesse revisto, ou pelo menos aí tentado minimizar o que ele disse... Teria um outro contexto, mas ele acabou de ratificar o que ele disse ontem. Ele, através das redes sociais, ele postou uma mensagem aí dizendo a mesma coisa que ele disse. Então, não achei legal não, cara, não achei. Eu respeito quem tenha entendido. Volto a falar aqui, ele não tá totalmente errado com relação às vaias aí. Eu também acho que o torcedor já quer ir pra encher o saco. Fica em casa, é melhor. Pelo menos aí não atrapalha. Vamos lá. Mas se tá lá, tem direito também. Eu acho engraçado. Os caras falam que torcedor é modinha, que o futebol moderno... Hoje, vaiar, não pode. Mas depois que terminar a partida. Invadir CT pode, chutar carro de jogador pode, jogar pedra no ônibus pode, tudo pode. Briga de torcida pode. Agora o cara vaiou. Não pode. Então, mas não foi o próprio Elias que falou do carro? Que prefere o carro chutado do que uma vaia? Júlio, eu preciso entender dos caras o que é o futebol moderno, então. Não, porque quando invade CT, não se tem a veemência que tem quando o cara... Nossa, que drama! Ontem os caras ligaram o sinalizador. Gente, está certo. Ligaram não, acenderam. Ok, se a lei, a regra diz que não pode, acenderam. Ninguém falou mal, o Elias falou. Pararam o jogo? Parou o jogo, parou o jogo, não começou. O que o Elias falou sobre o sinalizador? Nada. Agora o cara fez... Aí, nossa, meu! Ofendeu. Olha, vou falar um negócio pra você. Tem que pegar o cara que faz... tem que prender, mas, gente. Mas peraí, com relação ao sinalizador, Benjamin, me desculpa. Mas tá a minha opinião é que tem que acabar com essa porcaria de recomendação que os árbitros têm aí pra parar o jogo porque acenderam o sinalizador. Uma coisa é você acender o sinalizador e a fumaça contaminar o ambiente do jogo e ninguém conseguir ver a bola. Tem que parar. Mas a fumaça na arquibancada, gente, os árbitros precisam se tocar. Eu acabei de falar, certo ou errado, tem uma recomendação. Se tem, então não faz, porque pode prejudicar o clube. Mas cadê aquele seu ar contestador? Você que sempre foi um contestador nato. Tem que contestar, velho. Contesta o quê? Eu tô falando de frente. Eu tô falando que o cara fazer é um crime, gente. Eu acho que tem que pegar o cara que faz tem que tirar do estádio. Tá certo. Agora, o cara que leva um sinalizador, que mata, que dá porrada, que joga pedra... Gente, vamos ter paciência. O futebol, ele é passional. Futebol mexe com emoção. Mas você não pode colocar o cara que leva o sinalizador com o cara que dá porrada e mata. O futebol é... As pessoas são totalmente incoerentes. É um festival de incoerência. É crime. Vamos lá, mais WhatsApp. Boa noite, galera do Estado 97. Aqui é o Marco Antônio Domingos, Lausanne Paulista, palmeirense, verde. Ô, Beijo, eu fiquei com uma pequena dúvida com relação ao Corinthians. Torcedores de outros times têm que pedir permissão pro Elias também para reclamar? Interrogação. Interrogação. Faltava essa. Você tá na cartilha isso aí. Eu preciso ver. Na cartilha de todos os torcedores? Vai lançar, não sei, ele vai lançar a cartilha em breve. Aí a gente vai ver. Vamos ver se a gente se enquadra. A gente pode fazer. Mas agora isso aqui. Mas isso é só pros corintianos ou pra todo mundo? Não sei. Não faz isso aqui. Entendi. E olha, quando o treinador do teu time fizer uma substituição que você não concorda, sai correndo, vai no banheiro e grita lá sozinho, igual fazer um pum. Entendi. Vai lá, faz e volta. Entendi. Que... deveria mesmo. Agora, se você jogar uma pedra no árbitro, pô, os caras vão te aplaudir. Que é isso aí? Aí é o que é isso aí, vovó? É. Cuidado com o triciclo do Corinthians, ó, tá atropelando. Ah, sensacional, vovó. Isso é sensacional. Isso aí é, o seu, é o barulho do seu sovaco quando muita você mexe o braço. Gente, isso, muita que é isso? Porca. Muita gente no Twitter revoltada com Mota. É. Por que eu vou dar pela agressividade do Mota com o Landucci. Aí os idiotas do Bolsonaro tá fazendo uma entrando imitação aqui no meu Twitter. Você é um lixo. É legal. Dá chega moral pra esse cara. Vamos lá, mais uma no WhatsApp. Aqui, ó. WhatsApp. Pai de mimimi. WhatsApp. Aí, galera do estádio, aqui é Leonardo da Saúde. Eu acho o seguinte, o Corinthians tá brigando por título. Obviamente não temos um ataque, já desde o ano passado também, que o Wagner e o Wagner Love e aquele Malco era cansado. Eu acho que a torcida tem que ter consciência disso e apoiar, entendeu? O jogo ontem era difícil, o Cruzeiro do meio pra frente é um bom time, tava acertadinho no campo, o Mano Menezes veio. Vou apoiar, é parte de palhaçada, Corinthians! É, vamos lá, mais uma, mais uma. Aí, galera, a única coisa que eu acho é que esse Marlone aí, toda vez que entra, o Corinthians tá tomando gol, meu. Esse Marlone aí é uma grande mentira do futebol aí, ó. Léo da Zona Leste. Pô, agora a culpa é do Marlone, mano. É, é o Marlone. Marlone entrou ontem, faltava 8 minutos pra jogar. Foi o melhor em campo, Os caras queriam o Marlone. Então pergunta o que aconteceu quando o Marlone entrou. Ele melhorou? É o que eu acho que ele devia. Meu Deus. Inclusive, velho. Viu, Domênico? Mas nem dá ideia. Não, eu acho o seguinte: você vai continuar com as mensagens, mas se o Marlone tivesse no sub-23, a gente até estaria classificado. É mesmo. Marlone pela direita, Neymar. E Gabigol, os caras queriam o Marlone, agora os caras estão falando. O Marlone entrou bem, mano. Ontem ele entrou bem. O cara que falou aqui, mas vamos lá, vai mais uma última agora, vai. Boa noite, amigos. Aqui é Ronaldo de Santa Amaro, corintiano. Ô, RG, que história é essa? Que você tem medo do Santos quando joga contra time pequeno? Por quê? É clássico, é isso? Evidente. Nossa. Siga a recomendação do Domênico, pô. Para de beber pra mandar recado. Pô. Obrigado, Angelo. O cara enche a cara. Ô, Angel, clássico é a minha mão e os seios da sua mãe. Ah, que isso! É um clássico forte, não, viu? Não precisa ficar nervoso. Bem, é o seguinte, antes da gente partir para mais ligações, o Mano agora vai vir com um recado importante de Bozano, mano. Opa, isso aí, Domênico Gato. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora, por exemplo, na academia, você não vai estar com aquele cheiro de gambá morto, velho, tá certo? Vai passar aquela bonitinha do teu lado, você pode dar até aquela coçada na nuca, assim, trincando o bíceps, mano, que a mina vai olhar para você e não vai desmaiar. Ela vai ainda pagar uma madeira pra você, vai pagar uma rajada, tá ligado? É isso aí. E possivelmente você vai dar uma salgada hoje à noite, tá legal? Então é isso aí, tem que usar esse desodorante, Motinha. Desodorante Bozano Extreme, é top demais. Uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, amigão. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E ó, ligou no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Vale a pena, tem que falar, velho. Isso aqui é top, eu uso diariamente e recomendo pra vocês, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E olha, a hashtag força, Mano. A hashtag é força Rudy Landucci indo pros TTs Brasil. O Mota tá chateado. Por quê? Deixa as pessoas apoiando. Você não para, né? Não tô falando de você, tô falando do Landucci. Você tá cerceando o direito de um imitador. Olha, quero dizer aos senhores o seguinte: tá aberto aí, as inscrições abertas pro segundo torneio Energy Poker, hein? E a premiação garantida é de R$ 150 mil. Olha, Quanto? 150 mil reais. Você tem que fazer agora mesmo aí a sua inscrição. Faça agora mesmo. Acessa aí, ó. energypoker.com.br. energypoker.com.br. Depois do mega sucesso do primeiro torneio, o Energy Poker volta com força total. O torneio vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de setembro, tá bom? Você não pode ficar fora dessa, não é verdade? Premiação garantida de 150 mil reais. Segundo torneio Energy Poker. Acesse agora mesmo e inscreva-se. energypoker.com.br. Organização A Cassineira. Oh, e o frango que a Rossolo tomou agora? Não entendi. Tomou mesmo? Tomou que a Rossolo tomou agora. Aff. Quem tá jogando agora, por favor, Bernardo? É, Estados Unidos e Colômbia. Colômbia. Tá 1-0 pra Colômbia. Colômbia. Meu, a Rossolo... 39 minutos. 1-0 pra Colômbia? Que acho que ela passou muito repelente na luva. Aquela goleira lá. Ela passou muito off na luva, por causa do Zica. E ela zoou o Brasil lá, sabe? Mas tomou um frango. Foi um gol de falta, né? Bateu a falta. Pernas. Ela foi encaixar, foi mais ou menos parecido com aquele gol que o goleiro do Cruzeiro ia tomar. Ela tomou igual. É. É, só que a bola entrou. Estádio 97 na Inversão 97 em nome bacana, de HDI Seguros. É bacana. Você viu as fotos dela? Vi. Você mandou lá depois, não. HDI Seguros. Né? Você sempre manda. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de BV Financeira também, hein? Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Vamos lá agora a mais um ouvinte, 3284707. O Asdro Botocô tem ouvinte para participar, olha aí, ó. A um dizia o sapinho para mim, o sapinho faz a um, a um. Alô? Alô? Quem fala? Carlos. Fala, Carlos, tudo bom? Tudo bem, e você, Domênico? Graças a Deus, tudo bem. Carlos do quê? Carlos Augusto Martins. E quantos anos você tem, Carlos? 27. 2.7, RG. Já tem remédio. Remédio pra quê, RG? Como assim? Pra passar no calos, entendeu? Ah, sensacional! Trocadilho! Nota 10! Hoje é só Olimpíada, só 10. Só 10. Só medalha de ouro. Então tá bom, e o bairro? Brooklyn. Ah, é fácil. Ah, do Brooklyn. Grande Brooklyn. Brooklyn é o Sombra que morava lá, né? Eu morei na Avenida Portugal. Eu moro na Portugal, Benja. Ainda vejo você em Portugal. Maresias toda hora. Pô, que legal. O Benja me virou dono lá. É um boizinho fascista. Pô, pode falar, eu adoro Paúba, cara. Mas por que fascista? É um boizinho fascista. Mas por que boizinho fascista? É um boizinho fascista, igual você, mora no Brooklyn. Você perguntou, pro Elias do programa se você pode imitar também ou não? Com certeza. Ele não é a favor das minorias. Porque você fosse humilde, você moraria do lado do CTN. Ô, Carlos Augusto, mas você tem casa em Paúba, Paúba é legal pra caramba, velho. Paúba é depois de Maresias, né, mano? É, mas é do lado. Ih, mano, caiu, o Benjamin derrubou ali. Derrubou o Mota não gosta do litoral norte. O cara começou a desvendar. Os Estados Unidos empatou o jogo, viu, Dona Fugaz? Já? Já empatou? Tudo bem, mas a Rossolo tomou um frango. O cara começou a desvendar o mistério, já derrubaram a linha. Já derrubaram a linha. Então vamos lá, mais ouvinte para participar. Vamos lá, o Azul Botocô. Ó querida, ó querida, Clementina. É verdade, alô. Alô. Com quem fala? É Leandro. Ô Leandro, tudo bom? Tudo bem. É Leandro do quê? Leandro de Araújo Costa. Leandro de Araújo Costa. Isso. Quantos anos você tem, Leandro? 37. RG. Xerém. Hoje, terça, 3.7. Ô, Xerém. O Zico meteu o cacete no Neymar aqui, velho. Tô Leandro. Sensacional! Trocadilho! Nota 10! E só pra constatar, a Domênica, ela sempre errava quando ela era goleira. Quem? Tua mãe? Domênica. Tua mãe era goleira? Como assim? É porque ela adorava... gostava de pegar nas bolas. Ela adorava tomar um peru. Não. Ela gostava. Tua mãe sempre gostou. Eu conheço ela. E o bairro? O bairro é Vila Livieiro. Livieiro? Livieiro. Livieiro. Você deu aquela risadinha de rico, velho. Vila Livieiro? Fez mesmo. Parece gente o personagem, rica! O Botinha! O personagem do Adnê, rico! Do Adnê no, quando tá vai, no ar. Quando o cara vai no banheiro, ele dá um Livieiro, né? Sensacional! Pô, salvou de novo. Foi boa essa. Pô, quando acabar aí as conversas paralelas, eu respondo. Será que o Adnê se inspirou em você, Benjamin, pra criar um personagem rico? Vila Livieiro, se é a que eu conheço... Tá onde é, Motinha? É perto da... Motinha não sabe nada. É perto da Anchieta. Onde mora o Wilder, né? É. O Domênico. É o Wilder. Perto de Sacomã. Posso fazer uma enquete aqui? Fala aí, mano. Enquete do mano. É meio escatológico o bagulho. É mesmo. Mas quando você tá meio apertado, Domênico Gato, o que é mais mais satisfatório você liberar? O número 1 ou o número 2? Apertado, assim. Ah, o 2. Aliviar. Ah, o número 2. O 2 é. É. Puta! O meu número 2 não sai, escorrega. É o número 1. Esse nojento, você tá louco? É o 2 e é bom. Beija. É sempre bom. Nojento. É o 2 e é sempre bom ter um frio. Beija. É verdade. Coisa nojenta. Anchieta. Anchieta, eu gosto de peru, mas olha, olha! Tá louco. Ah, Domingo, você riu, não vem pra você. Não, como é que é a musiquinha? Não. Deixa eu anotar, peraí. Peraí, é uma música clássica. Como é que é? Anchieta, Anchieta, eu gosto de peru, mas não gosto de... Olha! Não é possível. Peraí, ô, Mota, essa foi legal ou melhor não... Ele não Leandro, meio, não fazer oi, piada. Time. Meu time é o único time a parar uma guerra. É nóis. Oh, ele torce pro time do Sniper americano. Ele torce pro time do... É o melhor filme de comédia que tem, tá ok? Ele torce pro exército. Qual? É Sniper americano. Comédia? É o filme de alegria. Ô, okay? Oh, Leandro. Filme é tenso. Eu dou risada, vai lá, RG. Leandro, puta bobeira contra o América, hein, velhinho? Puta, nem fala, cara. Eu não sei como que o Dorival insiste em deixar aquele Caju e aquele Léo Cittadini, cara. Pelo amor de Deus, não dá não. É, mas sinceramente, o Caju não é tão ruim assim não, cara. O Caju não é um mau jogador não. O Léo Cittadini, e aí tem um detalhe, Léo Cittadini e Lucas Lima juntos, e o Lucas Lima na fase em que tá tecnicamente falando é que não dá, né? Aí fica muito lento o meio de campo do Santos. Verdade, isso mesmo. Porque o menino, o Léo Cittadini, ele tem quase que a mesma, guardado as devidas proporções, as características do Lucas Lima. Agora, os dois são lentos para jogarem junto, no meu modo de ver. Eu acho que o Léo Cittadini, de vez em quando, eu não sei se é impressão minha, mas em alguns jogos, parece que ele treme, cara. Parece que ele fica com medo de jogar, não sei. Parece que, sei lá, ele fica meio apavorado com a responsabilidade, entendeu? É, fica com a responsabilidade, principalmente quando tem que substituir ali o Lucas Lima, né? E fazer aquele meio funcionar. É complicado, porque tá chegando agora, é novo. Mas é um bom jogador, não é um jogador... Não, ele é bom. Não é um jogador ruim, não. Agora, David Braz é que não dá, né, cara? A nossa zaga, puta, como é difícil, velho. Não, dá ódio, cara. Dá ódio, porque... Eu acho sempre teve problema com zaga, né, cara? Eu acho aquele Vitor Bueno o melhor do time, viu? Ele é bom. Muito o moleque tá jogando muito. Muito bom, Vitor Bueno. Tá jogando muito. Renatinho, Vitor Bueno, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha da reação? Qual vai ser a reação que o Robinho vai ter agora, jogando na quarta, domingo contra o Santos da Vila, cara? Ah, a reação é da torcida, não é do Robinho. O Robinho é macaco velho, né, cara? O Robinho é aquele cara escolado, escovado, vai chegar na vila, vai dar tchau pra galera, a galera vai xingar, vai. Sabe como é que é a torcida? Mas o RG, na boa, né? se fosse o Robinho, eu não iria pra esse jogo. Eu não iria pra esse jogo, sabe por quê? Mas é verdade, Benjamin. Hoje nós temos pouquíssimos jogadores identificados com o clube, tá certo? Tivemos o Marcos no Palmeiras que já parou, o Rogério Ceni parou o ano passado também. E ainda o Robinho. O Robinho ainda é um cara que tem uma identificação muito grande com o Santos. Eu, se fosse ele, Domênico Gato, quantas partidas ele vai enfrentar o Santos ainda até o término da carreira dele? Uma ou duas no máximo? Velho, não vale a pena correr esse risco. Chegar lá, ser ofendido, hostilizado. E a torcida do Santos também tem que xingar o Robinho. Ele não indo é um favor que ele faz pra torcida do Santos e pra ele próprio. Mas você não pode, mano. Você pensa. É aí a sua cabeça é de torcedor. Atlético tem elenco, velho. Só não, que... não é cabeça de torcedor, é a cabeça de pinico. É. Só que o cara. Só que o cara tá recebendo uma milha por mês de um time. Ah, é um jogo que ele não vai fazer. Como é que o cara vai chegar pro técnico? O Chulapa não tava perdido quando ele tinha que ir pra Marília? Ele tinha pegado a filha do delegado lá e não podia pisar. Não, ele dava perdido e voltava pro jogo. Não tem essa. O Chulapa é pra Marília, Benjamin? Tá enganado, você tá totalmente enganado. O Chulapa não jogava em Marília. Por quê? Não. Porque ele arrumou confusão lá e o marido. O pai da menina, que era delegado, foi pra matar ele. Não. Não, não, entendi. Essa era uma situação exclusiva porque ele tinha uma penga lá, né? E ele não ia pra lá. Mas não tem nada a ver com o Robinho. Ninguém vai matar o Robinho. A questão não é matar, Domenico Gatto. As palavras, elas podem ferir mais do que um tiro de 12. Que bonito isso, né? As palavras, elas ferem. Eu te garanto que não. A torcida vai xingar o Robinho. Vai, mas o cara... Eu te garanto que não. A 12 é uma arma forte. Ó, eu acho o Vitor Bueno o melhor do time, viu? Ô, Mauro. Ele é bom. Eu não sei, eu tô achando que a torcida do Santos, quando entrar lá o Robinho no gramado, eles vão gritar o nome dele. Quem? Imagina! Não, ainda mais não. Do Domenico Gatto. Uma parte da torcida vai gritar. Sabe por que não? Tudo que ele fez. Domenico, vou te falar o porquê não. Se o Robinho tivesse já acertado rápido com o Atlético Mineiro, poderia até ser da torcida reconhecer aí tudo que o Robinho já fez. Mas o Robinho, quando voltou pro Brasil, novela. Ficou aquela novelinha, renova ou não renova com o Santos, faz um novo contrato ou não faz. Aí ficou todo mundo falando, pô, o Robinho já tá certo com o Santos, ninguém vê aqui o Robinho atuando por um outro clube do futebol brasileiro. Ele foi lá e fechou com o Atlético. E ficou uma pendenga, porque é preciso dizer, o Santos devia pro Robinho, e era uma baita de uma grana. E aí ele ficou fazendo, né? Pelo que eu sei aí, RG, o Santos já tinha, ele tinha pedido 600 mil pro Santos, né? Sim. E o Modesto lá fez toda a correria pra ele, pra pegar esse salário aí. E parece que o Galo veio e ofereceu 200 conto a mais e ele falou, então vou pro Galo. Mas tinha uma pendência, né? O Santos tinha uma dívida com ele, Da primeira estada dele, ficou uma graninha boa lá pra ele receber, né? Não, quer dizer, são situações. Agora, o torcedor não quer saber, né, cara? O dinheiro tá acabando com o torcedor, não tá nem aí. O torcedor queria ele de volta. Então, agora, esse é o preço. Agora, vai chegar na Vila, vai tomar vaia, mas ele não vai. Não tá é isso, aí, Vô Mauro? Né? Eu acho o Vitor Bueno o melhor do time. Você já falou isso? Porra. E. Vamos recuperar o Ricardo de Oliveira, né, velho? Ricardo Oliveira. Ele já volta. Eu acho que domingo ele já volta já. É isso aí. Teu placar para Santos e Atlético Mineiro, velhinho. Cara, eu acho que assim, o Santos jogando, porque na Vila eu acho que o Santos incorpora, né, cara? Fora o Santos dá aquelas vaciladas, mas na Vila o Santos incorpora mais, assim. Parece que com a força da torcida lá a pessoa fica mais confiante. Então eu acho que vai dar pelo menos uns 2-0 para nós. É, ali a cobrança o bicho pega, né, velho? Não tem jeito. Eu acho que é um bom placar. Eu também vou nessa, 2-0. É isso aí. Quer mandar abraço, velho? Vai ser um do Oliveira e um do Vitor Bueno. É isso aí. Ouviu? Quer mandar abraço? Um abraço pra todo mundo aí, pro Domênico, pro Mano. Obrigado, muita risada com as coisas que o Mano fala aí, apesar de ser corintiano e a gente boa pra caramba. Obrigado, valeu. Pra todo mundo aí, tá? Quero conseguir ligar mais vezes aí pra vocês aí, beleza? Boa, obrigado, Leandro. Um abraço pra Leandro, você. Leandro, valeu, velho. Eu acho o Vitor Bueno o melhor do time. Você já falou isso, Você já falou isso. Pô, você parece o Nariga, velho. Não para. Começa com uma coisa, não para. Cara. Estádio 97, Belenense 97. Eu só acho que o Mota exagerou. Por que ele exagerou? Porque o Rudy tá fazendo uma imitação. Ninguém tá fazendo apologia a nada. Exagerou em quê? Eu não voto no Bolsonaro de jeito nenhum. Ele exagerou em quê? Porque a imitação... Alô, Mota. Oi. Quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Boa, ô Domenico Gatto. Fala aí, Manu. Muita gente me perguntou ontem aí sobre o Cloud by Hero, cara. Sim. E sobre as hashtags que nós lançamos aqui no Estádio 97 ontem. Você pode falar um pouco mais, cara? Opa, lógico, mano, claro. Cloud by Hero é um aplicativo para armazenar todos os tipos de arquivos online. Para você acessar de onde e quando quiser. Olha que legal. Assim, os seus arquivos aí ficam seguros. E a memória do seu telefone fica livre, mano. Muito legal, Domenico Gatto. Eu baixei ontem, inclusive, e realmente é top demais. A memória do meu celular tá livre, livre, livre. E as hashtags, você pode explicar um pouco melhor, Domenico? Ah, é fácil. Olha só. Presta atenção, hein, galera. Olha só. Vamos lá, fala aí. A galera do Hero quer selecionar algumas fotos legais aí pro Dia dos Pais, que vai chegar domingo agora, Domingão. Então faz assim, ó, pega aquele momento especial com seu pai ou de repente com seu filho, poste as hashtags Hero e Pai Hero 97, tá bom? Hashtag Pai Hero, Herói 97. É, hashtag Hero, hashtag Hero e hashtag Pai Herói 97, tá bom? E pronto, cara, as melhores serão selecionadas pra ser aí o estranho no ninho e ainda terá uma outra experiência surpresa, mano. Qual que é essa experiência, Domênico? Fala aí, fala pra galera. Essa não posso contar ainda não, não dá pra contar. Como não? Não dá pra falar ainda, mas alguma vez eu já coloquei alguém furada, mano? Não. Então faz o seguinte, poste aí uma foto com seu pai ou seu filho com as hashtags, ó, hashtag hero e hashtag paierói97. Boa. E não esqueça de deixar o seu Instagram aberto. Só assim a gente vai conseguir pegar aí os melhores momentos, as melhores fotos aí, tá bom? Calda Hero, seus melhores momentos ficam guardados aqui também, tá bom? Boa! Estádio 97 pela Energia 97, em nome também de Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os seus amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E falando agora, o Benjamin vai dar um recado agora também. Ele tem que dar um recado aqui. Manda aí o seu recado de Esser Benjinha, vamos lá. Olha só, amigão, o que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Se o que você quer é moral e investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com fechadura biométrica, a chamada Digital Door, e você não paga nada mais por isso? É, amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Venha visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde de Domênico Gato. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. É, meus amigos, esse é o Estádio 97. Então vamos fazer o seguinte, mano. Vamos mandar agora as últimas mensagens que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir? Vamos lá. Aí, galera, a única coisa que eu acho que esse Marlone aí, toda vez que entra, o Corinthians tá tomando gol, meu. Esse Marlone aí é uma grande mentira do futebol aí, ó. É da Zona Leste. E o maluco é moleque, porque o Marlone entrou já tava 1-1. Ele não foi culpado, acho que não tem mais. Véio. Acabou a mensagem, Bá? Essa aqui são as mesmas mensagens? O Vilela foi pegar uns Pokémon aí na Paulista. Se for a mesma, são as mesmas, galera. Boa noite, amigos. Aqui é Ronaldo de Santa Amaro, corintiano. Ô, RG, que história é essa que você tem... Já foi essa aqui. Do Santos, quando... Já foi. O Vilela foi pegar os Pokémon na Paulista. Só que ele foi sem o celular, velho. Então, velho. E pior que ele comprou como se fosse uma biruta. Como é que é, né? Não, é verdade. O Vilela foi na Paulista, ele tá lá embaixo, até de Pokémon. Ele foi com uma raquete elétrica. Só que ele esqueceu o celular e ele tá lá mesmo assim. Ô Benja, falando nisso, Domênico, qual level você tá? Tô louco. De que? Pokémon. Não dá nem baixinho. Mas deve ter um cretino do programa que deve estar jogando isso. Eu jogo. Você também? Tô jogando. Você também? Tô jogando. Eu tenho três cretinos. O Sombra também. O Sombra não joga. O Sombra não tá jogando. Sombra também? Acho que ele tá onde agora? Nós temos três cretinos não. E meio. O Zé tentou baixar, mas não conseguiu baixar, velho. Imagina jogar. Ô, mano. O Zé, ele faz o próprio fogo, cara. Ele não usa fogão. E o Zé perguntando. O Zé perguntando. Mas quando a gente pega os Pokémon, guarda onde? O Zé falou? Falou. O Sombra, mandaram uma foto, ele tá no Parque do Povo ali. Ali deixou de fazer o programa hoje pra pegar ali porque tem um Pikachu ralo lá. Apareceu o Spawnone. O Sombra adora pegar o Pikachu. Vamos lá, mais mensagem aqui no WhatsApp, vamos lá. Ô, Domênico Gato. Fala. Deixa os bêbados também ter as opiniões aí, meu. A gente também entende aí de futebol aí. Eu vi. Eu vou ser o Elias aí do estádio. Isso. Um beijo e um queijo. Seu Elias. Boa noite, Jorge de Itaquera. Tá, vai, te catar. Vai beber lá, ô trouxa. Vai mais uma, vai. E aí, mano? E aí, Ben? E aí? Pelim, corintiano. Ô, Pelim. Ô, mano, depois dessa sua declaração de hoje aí, que o Romero é nosso principal atacante, isso explica muito a situação do time, viu, bicho? Time que depende do Romero pra fazer gol e pra ganhar jogo, não pega nem Sul-Americana. Abraço, vai Corinthians. Ele fala assim mesmo, mano? É que o Pelim, ele não quis falar mais rápido porque ele tá naquela fase de trocar voz. E pode ser que desse aquela escorregada, sabe? Então ele começou a querer falar pausado, encorpando a voz. Felizinho, não tá fazendo piloto pra vinheta, não, tiozão. Pode usar essa sua voz aí de gralha que você tem, tá bom? Bom, mas o Romero é o cara, velho. Se o Romero fosse brasileiro, ele estaria na seleção hoje. Motinha, ei, fala da loja do Estádio 97, Motinha. Ah, grande promoção do Dia dos Pais na loja do estádio97.com.br, Domênico. Fala aí. O Dia dos Pais, mano, você que você e o Marcão vão se juntar pra dar um presente ou cada pro Benja. Ah, você vai dar pro Benja? Eu vou ter que dar dois presentes. É, dois. Um pro Benja. Ah, tá. Chupa a moto invejoso. É. E um dia pro meu pai biológico. Tá chegando e você vai deixar seu pai na mão, né, mano? Mano, gosta muito mais de mim que de você. É, lógico. Não, muito gosto dos mais, dois. Não é verdade. Ele falou que você... Não. Nas compras acima de 100 reais, você ganha um boné do Estádio 97, mano. Boa. Então você compra um presente e dá o outro, tá vendo? O Benja você vai dar qual? O boné ou o presente? E te incomodou isso, né? O boné, porque o Benja não tem ainda um boné da rádio. Não. Eu tenho. É. Nas compras acima de 200 reais, mano, você ganha uma camiseta do Estádio 97. O Benja tem uma camiseta do Estádio? Não, ele tem, mas não usa. Ah, tá. Lógico que uso. Nas compras acima de 350 reais, você ganha um boné do Estádio 97, uma camiseta do Estádio 97 e mais, o frete é grátis. Boa! Aí sim vale a pena. Acima de quanto? 350 reais. E vale a pena, hein, velho? Comprar um presentão pro teu pai que te aguentou a vida inteira, velho. Pô, lógico. Compra um presentão fera pro teu pai e aí. E mais, o Benja vai gostar dessa. É. Você pode pagar em até 3 vezes sem juros. O senhor vai pagar, mano? É, então. Tô falando, como pai, você vai gostar. Presente é pessoal, vou ganhar, meu amigo. É. Então, não, mas quem paga a minha fatura é você. É, Jesus dos Pais. Então faz em três. Dias dos Pais é na www.lojadoestadio97.com.br. Valeu. Bom, Motinha, obrigado. É isso aí. Esse foi mais um Estádio 97, ORG. Sim. Quem hoje garantiu aí o boné, presente de vista aérea. Me possua! 31-2288 ou 30-31-7288. O Rodrigo Ueda. Quem levou a camiseta, presente de Fit Camisetas, ligue 2985-8840 ou acesse Fit Camiseta. Acesse fitcamisetas.com.br e Fit, o parceiro do seu evento. O Arthur Romano. E eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui pra galerinha aqui, Dodô, o Tico, lá de Santa Isabel. Mandar um abraço também pro Diego, Anderson, Wallace e a Thalita, lá da JBS. Ouvintes assíduos do Estádio 97. Bom, RG, ponto final na edição do Estádio. Quer me mandar abraço? É alguém aí? Não, mais. Acabou. Eu queria mandar um abraço pro Rudy Landucci e dizer que eu tô com ele porque o Mota não pode cercear o direito do humorista. Não, por mim ele pode fazer o que ele quiser, velho. Amanhã tem mais em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, de BV Financeira, crédito para usar como quiser, ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Nome de Extra, construindo com valor e Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. Na sequência, Night Sessions amanhã, 5h30 de volta, o Estádio 97, valeu. Toda terça, no Energia na Noite, Let's Go Radio. Comigo aqui, DJ Mandrax, Let's Go, do Deep Tecno. 11 da noite, Energia. A Energia 97 vai levar você ao melhor navio temático do planeta. Promoção, cabine premiada do navio da véia. Anote as dicas da nossa velhinha mais querida, das 7 às 9 da manhã. No dia 1º de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo, no Energia na Véia, pelo 32847097 e acertar o número e o deck da cabine premiada, ganhará uma cabine dupla no navio Energia na Véia 2017. Fique ligado nas dicas que eu vou dar pra você e concorra! Regulamento completo no site 97fm.com.br. Promoção cabine premiada do navio da véia. Ei, ou vai participar ou vai ficar a ver naviozinho, vagabundo. Energia. Quando você era criança... Pai, eu queria um videogame. Aos 15 anos... Pai, eu queria uma guitarra. Na faculdade... Pai, eu queria um carro. Seu pai é o cara e merece a melhor surpresa. No Dia dos Pais, retribua os presentes que ele sempre buscou para você. Mercado Livre. Nunca deixe de buscar. A energia. A energia. Que te move. Que te move.

Night Sessions. Believe it will. Energia.